Bem-vindos ao Neo Play episódio 29, com os batutinhas de sempre. Cisne Negro? Eu tenho sentido o podcast mais leve ultimamente, não sei vocês. Oi, de Coffee. Ainda nem ouvi o 28. E Guilty Gear. Ainda dá tempo. E eu sou o Dissection, membro dessa turminha do barulho. E aí, cama, andaram jogando muito nesses últimos dias e tal, né? O de Coffee tá sempre jogando, né? Esse aí. O de Coffee direto, mano. Tá foda. Mas e aí, Cisne? O que você andou jogando esses dias aí? Cara, então, peguei Odalus finalmente. Aê. Jogo lindo. Então, Odalus, porra, caraca, é uma pegada tipo Castlevania. Não tem como assim. É tão difícil como Oniken ou não? Não, é bem mais tranquilo. É realmente uma pegada estilo Castlevania ou você está enrolando? É, eu tô achando que ele tá enrolando. Não, ele tem uma pegada Castlevania mesmo, já é uma mistura, cara. É muita mistura. Ele tem uma pegada Castlevania, tem uma pegada. Castlevania original ou Castlevania PS1? Castlevania original, original. Ele tem uma pegada também de você pegando habilidades. Evoluindo o personagem ou não? Evoluir personagem. Dá pra evoluir o personagem. Eu ainda não consegui evoluir. Tô no level 1 ainda. Ainda não fase. Consegui evoluir. Eu vi que o mapa é grande. É bem mais complexo do que o Oniken. É um jogo mais... É, não. Porque o Oniken é aquele esquema. Você ia avançando rapidinho pra próxima fase. Rapidinho e terminava. Era difícil pra caralho. De repente, por isso que a dificuldade do Oniken era mais... Tanto que o Odalus eu imagino que deve ter menos tela que o Oniken. Mas as telas devem ser maiores. Não, bem maior. Cara, a terceira fase é muito grande. A primeira, tranquila, a segunda já vai, tu vê que vai. A terceira, pá. Eu ainda não peguei firmão ainda. Cheguei na terceira fase, joguei tipo 20 minutos. Mas ele é naquela ideia, você pega um item aqui, aí volta em outro lugar lá longe. É, não, é aquilo. Você. Eu me questiono se sim jogou esse jogo, certo? Porque ele só tem uma hora de jogo. Ah, mas eu joguei pouco. Hora eu joguei, ele tipo, é ruim pra caramba. Se você vê ele num chefe, filho. Para de história. Joguei bem pra cacete, não perdi nada. Pera, em terceira porque deu sono e dormi. Aí não. Eu joguei hoje antes de começar a gravação, mas foi tipo 2 minutos, 3 minutos. O jogo tem um troféu de complete em 2 horas. Ah, mas aí o cara que jogou isso pra caralho, né? Eu, não é o meu caso. Mas é interessante, você tem que ir toda hora e voltar ainda nas determinadas fases pra pegar os secretos que você deixou pra trás, porque não tinha experiência ainda de, por exemplo, de empurrar pedra. Você vai ganhando habilidade pra depois voltar. Vai ganhando habilidade pra ir. Aí você vai ter que. É aquele jogo que você tem que sempre se ligar. Putz, aquela fase tem aquilo, aquela mas, fase tem exemplo, aquilo. Mas, por exemplo, você avançou é lá na segunda fase. Depois você pode voltar na primeira? Volta, volta. Você tem total... Tem o mapa? Total, tem o mapa. Você tem total liberdade pra ir e voltar a hora que quiser. Você começa ali. Go to localização. Vá para a localização. O jogo não selecione tá em português, a localização. O jogo não tá em português? Ele tá em português, mas essa tela desse menu tá em inglês. Eu não entendi também qual foi. Oh, bug. A história, ou bugou a história aí é toda em seu, português. Né? Porque eu saiba inteiro. Não, mas a história tá toda em português. Mas assim, essa tela tá toda em inglês. É pra manter a tradição dos jogos antigos, né? É, pode escrever. Mas a história tá toda em português e tal. E a trilha desse jogo? É bacana. Boa. A trilha é bacana. A trilha é de acordo com aqueles jogos de... Eu acho que ele tem uma pegada Nintendinho. Você falou que é meio... É, eu já achei ele mais o início de Super Nintendo. Eu acho que é pegada Nintendinho, até pelos gráficos e tal. Não que o Nintendinho fosse rodar um jogo como ele. Mas tem uma pegada, assim, 8-bit ele. Ele, né, continua com aquela pegada, tipo, Nintendo 8-bit. Eu acho ele já, tipo, começo, assim, de Super Nintendo. Ou ali aquele primeiro jogo de Mega Drive também. Eu acho meio parecido. Pode até ser. Os primeiros jogos de Mega Drive pode até ser. Mas pra mim tem a pegada do Phantom Lindo, por isso eu gostei muito. Phantom Lindo. Porra, tô gostando muito. É aquele jogo que você compra sabendo o que esperar, entendeu? Eu falei assim, esse jogo é isso, eu sei que vai ser isso e vai ser bom e é isso mesmo. Tem alguma historinha o jogo ou você não sabe? Tem uma historinha lá. Que você não faz ideia, né? Não, porra, ele contou a história. O Odalus é uma como se fosse uma esmeralda, umas pedras, sei lá, que tem que coletar. Acho que tá fazendo lá uma questão lá de negócio de... Tá fazendo uma questão lá de um negócio. Então não era importante, então. Nada muito importante assim que você precisa saber. Mas ele tá coletando esses Odalus, tá dando poder aos monstros. Você lá. Você viu como tal. Que é pro cara que falou que precisa ter a história e não sei o que lá, cheio de frescura, se dando joga, agora nada muito importante. Eu tô na terceira fase e tal, ainda não comentei. O jogo não te dá uma ideia de início, como é que tá pegando, entendeu? Ele vai contando a história, vai narrando. Você tem que zerar o jogo pra entender o jogo por inteiro, entendeu? Você tem que zerar o jogo pra ter o jogo por inteiro. Pois é, ele vai contando. Tipo assim, você passa do primeiro chefe, você chega lá no segundo lá, ele começa a contar lá, você vem da onde, não sei o que, são insolentes, não sei o aqui, blá blá blá, você tá atrás das rodadas e seu tal. Então vai narrando. Olha o linguajar do jogo. Pois é, eu acho que era insolente, mas algo assim, entendeu? Esses diálogozinhos de jogo e tal. Aí ele vai contando, vai narrando o que é a trajetória, entendeu? Não dá pra ter um resumão pra vocês agora, não dá. Só sei que jogão, comprem, peguei na promoção, R$12, acho que vale a pena. Recomendadíssimo, é do nosso parceiro, é brasileiro, tem que apoiar mesmo, é isso aí. É Oniken, é Odalos e Tcheco, comprem mesmo. E você, Guilty, anda jogando o quê? Jogou Werewolf Tycoon para Android. Nunca sei se tem de volta essa plataforma às vezes. Você controla um lobisomem, se esconde no mato e você tem que matar as pessoas que passam na frente do mato e não ser visto. Não, você pode ser visto, mas você pode deixar o pessoal sair vivo, se tipo se ele fotografou. Mas é em primeira pessoa? Não, é de Android. Você pula na tela, mata, depois você volta pro mato. Só essas coisas assim. Não é aquele jogo que tem no Steam que chama Werewolf, não, né? Não sei da Steam. O que eu joguei ultimamente. Além disso, eu também joguei Happy Jump, Android. É um jump infinito, só que você controla uma gelatina, literalmente. Eu olhei pra cara da gelatina e falei, ah não, tem que baixar isso. Mas tem mais carisma do que o Werewolf. O Werewolf parece que é mais carismático. Todos os dois é divertido. Não tem, porque é jogo casual, é pra ser divertido. O problema do Happy Jump é que ele usa o acelerômetro do celular, então se você inclinar pro lado, o bichinho vai pro lado, essas coisas, entendeu? Aí isso que eu achei mais complicado de controlar, mas você acostuma. E o Windows, eu joguei Runican Studio. Você é um cafetão que administra garotas que se mostram numa webcam. Nossa, isso tem carisma. Esse jogo deve ter sido o Kojiro que fez. Mas como que é esse jogo? Você administra garotas pra mostrar o corpo numa webcam. Você manda elas comprar as coisas, você manda elas aprenderem a fazer strip. Vocês mandam elas acompanhar pessoas no hotel. Mas aí mostra as meninas fazendo as coisas, não? Não, tem umas imagens lá que você pode ganhar depois, mas é dos mesmos criadores de Runipop, pra quem nunca ouviu falar, só que a artwork do Runican é mais pobre. Então se você vai pela artwork, você pode acabar não gostando, entendeu? Quando você acha que já viu de tudo nesse mundo, os caras vêm com uma dessa. É, o Guild tá superando cada dia mais, hein? É, mas jogos assim que não sei, hein, onde vai parar isso aí não, hein? Eu só digo isso, não jogue com sua família perto. Isso que eu ia falar, tem aqueles sonzinhos, assim, das meninas, tipo GM? Tem aqueles sonzinhos, ó a ideia. Aí... Olha, até então não. Se fosse o Unipop, eu diria que tem quando você consegue chegar no finalmente. E agora, nesse caso, ainda não. Porque senão você tem que jogar com o volume baixo, né? Senão sua família vai te... Não, em qualquer caso, não é o jogo pra você ver com a família perto, porque você começa a tela de load e já é mostrando alguma coisa. Mano. Nossa, mano. Alguma coisa que você vai gostar se for garoto e pode não gostar se for garota, né? Pode não gostar, nunca se sabe. E você hoje? Andou jogando o que nesses dias aí? Somebody tell me and answer if you can. I want someone to tell me what is the soul of a man. Eu joguei Mad Max. Como eu não conhecia. Na verdade, eu não conheço, né? Nem assisti nenhum do filme, nem o antigo, nem o novo também, né? Aí eu peguei lá na promoção e falei, pô, vi os videozinhos. Você nunca assistiu nenhum dos filmes? Espera que deixa eu abrir uma voz aqui, petição para remover o de cor. Como pode o cara que tem mais de 30 anos não, nunca ter assistido Mad Max na vida? Esse filme foi reprisado loucamente nos canais da televisão. E ele não assistiu. Essa porra tem até no YouTube pra você assistir. Vou assistir depois. Fala aí, mas e o jogo hoje? Como que é? O jogo começa assim, hein? Ele tá lá na terra toda ferrada lá, não tem mais nada, só tem... Parece um Hokutonoken ali, aquele dali. É o deserto, você não tem mais nada. No... Ele é meio mundo aberto assim, ele não, é de né? Mundo aberto. Ele tem missão. Tem missão, é como se fosse um GTA mesmo, assim. É um mundo aberto e tem missões também. Ah, tá maneiro, também. Tá maneiro. Porque eu pensei que era tipo fase já, você vai ter que fazer não, tipo não. Filme, seguir o filme. Ah, então é bacana. Tem as missões normais, tem as secundárias também. Aí você pode usar o plantão, né, se quiser. Né? É, e foi, ah, pegar o carro e vou pro deserto aí dar tiro em todo mundo. Pode, isso aí você pode fazer as secundárias ali pra dar uma tunada no pulsante, que é só a sucata velha lá. Então, mas esse aqui é até uma das coisas que o pessoal mais gosta de fazer, se pegar, fazer esses combates com carro. É, aquele lugar aí ficou legal pra caramba ali. Se o carro vem na contramão, você dá direto nele ali. É uma explosão, a coisa mais bonita do mundo ali. É bem feito o jogo pra caramba. O sistema de combate dele é como? É um esquema novo? É naquele esquema do Batman? É parecido com o Batman, só que a diferença assim é só o botão de pulo. O botão de pulo ficou pra L2, no caso, o controle do Play 4 ou LT, né, do Xbox. Só essas coisas assim, mas bater assim, você bate com um soco normal lá. Pra você revidar é triângulo também. Aparece um íconezinho lá na hora que o inimigo vai te atacar, você revida a mesma coisa. Só uma coisinha ou outra aí que é diferente, que você, depois jogando com o tempo, você se acostuma. Mas é praticamente ali, é parecido com o Batman. Você faz upgrade nesse sistema de combate ou não? Faz também, tem. Você começa a ser preso no negócio. E tem a historinha ou não? Ele já tem, começa a livre. A história, ele tá andando lá pelo nada, né? Aí a galera vai lá atrás do carrinho dele lá, dá uma pisa nele e rouba o carro dele. A única coisa que ele tem na vida, os caras vão lá e tomam. A única coisa que tem, infeliz. Aí é triste. É, né, aí ele ficou revoltado aí, né? É igual o cara aqui no Rio quando paga o PVA. Vai lá e a única coisa que o infeliz tem, eles roubam e levam embora, é, né? É, aí leva o carro dele, aí ele isso no meio de umas brigas lá, ele enfrenta um cara grandão lá, que eu não sei o nome, ele pega uma serra elétrica e fica na cabeça do cara lá. E o cara continua vivo, não sei como. Mas tudo bem, né? É jogo, a gente considera. Não, e trilha, tema, trilha sonora, isso também é bom nesse jogo? Rapaz, eu não prestei atenção na trilha sonora, não sei nem se tem. Isso aí, o Dissection sempre... É, ó, se tiver o Tony Talarico, o Dissection goza. Se tiver o Tony não Talarico, tem, mas... fudeu. Tony Talarico, caralho, foda. É que o Sidney tem raiva do cara, que o cara faz umas composições boas e tá aí falando. Na maioria do tempo, assim, eu só andei pelo deserto lá com o poçante lá, né, o V6 lá. Não, mas então, mas aí tem um mapa, alguma coisa que vai aparecer nas missões? Como que funciona? Isso eu quero tem saber. Um mapa. Imagina o Batman ali. Tem a Arkham City ali, você não jogou? Tem as missões normais pra você ir e tem as missões secundárias ali pra você ir em qualquer canto do mapa também. Mesmo estilo. Só que, às vezes, em algumas missões principais, você tem que fazer algumas missões secundárias que o cara do forte lá te pede. Você entra lá no forte lá pra pedir... ajuda pros caras lá, essas coisas, aí eles pedem ajuda em troca também, né? Aí, uma mão lava a outra. E defeito, o que você viu de defeito? Defeito, seu carro não dura muito. Dura, mesmo se você levar uma pancada lá, o maluquinho lá, você aperta pra cima no direcional, ele vai lá e arruma o seu carro. Nossa, pra cima? É, direcional de pad. Você segura pra cima lá e ele vai lá, ele sai da parte de trás do carro, pula pra frente lá e vai consertar o motor, o carro. Ele conserta o carro todo com a chave inglesa. Andando não, tem que estar parado. Até quando tá pegando fogo lá também, ele pega um extintorzinho lá, apaga e... E vão que vão, né? E aqueles caminhãozão aqueles caminhãozão tem lá, aqueles caminhãozão mega fodásticos e tal? Eu tô na parte das caminhonetes ainda, não sei se mais pra frente ainda tem, porque o jogo é grande pra caramba, pô. Mas os gráficos é tudo bonitão também do é, jogo, né? É bonito pra caramba, não tem, até agora não tem do que reclamar do jogo, não. Mas é um jogo bom, então, vale a pena. Mas é um jogo lindo, é. Eu recomendo, e pagando barato também, 30 impeachments aí. Nesses últimos dias andei jogando Grid Autosport. Pra quem jogou o Grid 2, não passa de um super DLC do Grid 2. Eu achei ele melhor porque ele tem aquele monoposto lá, aquela categoria lá. Mas então, o que eu ia falar? O que eles pegaram? Aparentemente pegaram o Grid 2 e botaram várias categorias. Tiraram tudo aquelas negócios de historinha e não sei o que lá e colocaram modos diferentes de corrida. Assim, você tem Fórmula 1, tipo Fórmula 1, corrida de resistência, aquelas que você corre à noite, Fórmula corrida Indy. Fórmula Indy, corrida de daqueles carros protótipo, tem vários tipos, mas enquanto no Grid 2 você tinha uma historinha, você ia seguindo só naqueles coisas esporte, no Grid Autosport não, você entra e você fala assim, ah, estamos numa temporada, você quer participar? Aí você escolhe o campeonato, o estilo que você quer, entra numa equipe e acabou, assim, não tem muito mais coisa que nem no Grid 2. Aí é só ir capotar. É, e sai capotando. Ah, e aí acrescentaram aqueles negócios, né? Já que você tá numa equipe, aí você tem o parceiro lá que você fica dando, mandando comando, assim, pra ele ajudar a defender a posição, atacar. Barato até legal, assim, mas o jogo em si, você olha, assim, você vê o Grid 2, assim, não vê nada, assim, de tão diferente, assim, graficamente falando, é bem parecido o Grid 2. A maior diferença mesmo é isso, assim, modos diferentes. Que nem eu, acabei pegando ele, o que eu mais fico jogando é aquele o Fórmula, assim, que é bem diferente, né? Porque os outros modos é parecido com o Grid 2, né? É o novo que tem nesse daí, que eu mais gostei também, foi esse daí. Eu testei ele na Plus lá, 15 dias lá. É, aí você também jogou o Fórmula? Eu só joguei aquele só. E é gostoso, né? É legal. É. Eu falo, ele é tudo em português, aí você vê o cara passando as informações do status do seu carro, essas coisas, não é muito da hora? Você pode colocar o seu nome lá pro maluco falar. Ele fala, é que nem o meu lá. É. Não, e Rodrigo, o seu carro está danificado a caixa de marcha, você tem que dar uma maneirada, porque senão pode quebrar. A barra de direção sofreu uma avaria, se você forçar muito, você pode perder a corrida, não sei o quê. É, tem hora que ele chega lá e fala, tá tudo zoado aí, pode ir pro box, não tem mais jeito não. tem hora que ele fala assim, o carro tá tudo danificado, umas coisas assim, né? E outra coisa também que é legal, diferente do 2, né? Porque já que é vários modos, ele tem muitos circuitos, assim, um bem diferente do outro, né? Você tem vários circuitos diferentes, assim, tem Indianápolis e não sei o quê, Espanha, circuito e não sei mais na onde, vários lugares diferentes. Tem um monte de variação de pista também, da mesma pista. É, um circuito pode ser traçado, uma pista pode ser traçada diferente, né? Por exemplo, Indianápolis, lá, se não me engano, tem três traçados, assim, tem traçado A, traçado B, traçado C. E a trilha sonora também dele, assim, é meio paia, assim, vamos dizer, né? É meio simples, assim. Meio bosta, né? Eu nem sei, porque eu quando eu jogo esse jogo de corrida assim, eu sempre deixo só o barulho do motor, só. Então, mas é que tá, o Grid 2, não sei se você lembra, já que tinha aquelas historinhas, quando ia aparecer as histórias do negócio, você lembra? Tinha música, umas coisas, que na corrida você não vai ter música mesmo, né? Mas tinha música nos menus e tal. E já que o Grid Autosport não tem essas ideias de história nem nada, você não tem trilha sonora praticamente. Você abre o jogo, inicia, já tá lá uma voz lá, bem-vindo, essa é a primeira vez no Grid Autosport, aí você vai montando. Ou então quando você volta de novo, bem-vindo de volta, Rodrigo. É, aconteceram muitas coisas desde que você jogou pela última vez. É, tem essas frescurinhas assim, você fica se achando o cara, né? O piloto da Fórmula 1, você se acha, é. Não, mas os jogos de corrida da Codemaster é super bem elaborados. Pelo menos nessa parte, a Codemaster se especializou, assim, num nível assim que os jogos de corrida dela são tudo top. O negócio é incrível, assim. O Dirt, aqueles Fórmula 1, tudo, os jogos dela de corrida são tudo excepcionais. Mas o Grid Autosport, pra mim, eu acho que eles deveriam ter vendido como um DLC, assim, sei lá, um pacote de expansão pro 2. O pessoal que já tinha o 2 poderia comprar, tipo, só um DLC, uma coisa inteira. Aquele dali eles aproveitaram o embalo pra lançar pra nova geração também, né? Aí lançaram pra... Sei lá, é porque eu acho que o Grid 2 não teve uma popularidade, foi meio, o pessoal ficou meio assim com o bico virado, porque o Grid 1 era aquela pegada super simuladora, assim, tanto que o pessoal até reclama assim, é muito difícil jogar isso, porque era super simulador. E o 2 já virou tipo mais arcade, assim, você pode deixar tudo totalmente arcade o jogo e acabou, assim, jogar maior facilidade. E aí no Autosport eles meio que maneiraram isso, você até pode jogar arcade, só que você não consegue ganhar todos os pontos necessários pra você evoluir nas categorias, tem tudo isso. Mas o Grid, apesar de ser um grande DLC, eu curti, assim. Então, hoje o nosso tema é os jogos exclusivos do arcade. A gente pensou, né, falou, pô, existe uma porrada de jogo bom que saíram pro arcade, né, e meio que passou em branco, assim, o pessoal não conheceu, ou conheceu e ficou naquela vontade de querer jogar no videogame ou em alguma outra plataforma e não teve oportunidade, né. E falou, vamos fazer uma listinha de jogos que a gente curte pra caramba e só saiu no arcade. E aí, Guilty, que jogo que você chama aí pra gente aí? Já que eu começo, vou começar com Diamond Bright. Esse jogo é a primeira coisa, quando eu vi que o Guilty colocou esse jogo, eu já falei, mano, as músicas desse jogo é muito da hora, mano. Ah, disse que ficou toda tiet. Fiquei mesmo, mano. As músicas já começa pela introdução, já, uma musiquinha mó top, viu? Mas o que, que é o jogo, Guilty? É um jogo de luta com um visual, como é que eu vou dizer assim, meio anime fighters, como o pessoal chama. Tipo Guilty Gear? É um pouco. Dá pra comparar, eu acho que dá pra comparar o visual um pouco. Eu olho pra ele e lembro o Guilty Gear. Até onde eu joguei, porque eu nunca joguei pra zerar, a ideia é que são personagens. É meio estilo Jojo. Você tem um personagem como se o personagem às vezes tivesse um guardião ajudando ele, entendeu? É tipo um demônio, não, né? Depende do personagem. Tipo, o que parece ser o principal lá tem um anjinho atrás dele, entendeu? Mas todos eles. A maioria tem umas pegadas assim meio de asas, uns negócios assim. Ele tem uns negócios tem, de anjos um e demônios. Cara lá né? que tem um polvo no lugar do braço. O braço tá dentro do polvo, sei lá. Tem alguma história assim que seja interessante? Não sei, porque o jogo é japonês. É, esse jogo é daqueles daquela placa Titan X, né? É da Examus. Eu sei que foi feito pela Examus. Lembro que eu não cheguei a jogar, não. Eu sempre vi vídeo dele, mas nunca assim me interessei. Ah, eu vou pegar pra jogar. É porque jogo de luta, né? Sempre jogar. Se você jogou Arcana Heart. Ah, se você jogou Arcana Heart, você vai sentir uma certa familiaridade. Não é totalmente igual, mas você sente uma familiaridade. Ele é meio slowdown, né? Não, ele é meio rápido esse jogo. É rápido e diferente. Se você tá acostumado a jogar KOF e Street, você vai achar estranho. Ele é meio rápido, assim. Ele tem uma pegada de você já encaixar combo, assim, super rápido, assim, fácil também. Ele é de que ano, ele? É de que ano, ele? Ano, a gente... 2000 e alguma coisa. É, então é um arcade novo, no caso. Não, ele é antiguinho. É da época que Taito só tava lançando coisas exclusivas. Ele teve um upgrade pra versão da Nessica. Mas aí esse upgrade realmente ficou só no Japão, né? As fases dele lembra bastante os jogos do Guilty Gear, assim, mas eu acho... Pois é, ele é cheio de detalhes. É, então, é bem... Digital, mas os personagens, coisa, sabe, né? Às vezes me lembra também um pouco, porque o jogo... Vocês vão falar que não tem nada a ver, mas lembra, assim, aquele pessoal... É, do Last Blade, eu não sei porquê, eu sempre achava, assim, os personagens... É porque tem um pessoal que usa arma, né? Então tem essa, né, a forma deles agir, assim, a velocidade e tudo, eu achava eles meio Last Blade, assim, tipo um Last Blade misturado com Guilty Gear, aquele cenário e tal. Não, é um anime fighter. Você tá ouvindo isso, é um anime fighter, não se preocupe. É, aquele fight game tipo anime, né? O Guilty Gear tinha disso, né? Eu não consigo agora lembrar nenhum, assim, que tenha... De repente Darkstalker também tem alguma coisa a ver. Não, é bem diferente. Se você pegar de um lance sobrenatural, até pode ser. Eu jamais paguei o Guilty Gear. Qual é a produtora? Quem a Examu. É a mesma de Arcana, é? É um jogo interessante. Não, as músicas do jogo também super marcantes. É, as músicas dele é super top, cara. Cenários também, assim, bem tudo bonito. Então... Ele é baseado em algum anime, alguém sabe? Não, até onde eu sei, ele é original. Eu sei que quando eu vi esse jogo foi pra pensando nisso, porque Last Blade, eu pensei, mano, deve ser na pegada Last Blade, eu fui jogar assim. Não, na Last Blade não tá. Eu nem sabia que esse jogo existia até aparecer aqueles dumps da Taito. Da Taito, nossa, que foi tipo uma festa assim, pessoal. É, porque esses jogos ficaram restritos aos arcades japonês, né? Aí o pessoal nem sabia mesmo. Tanto que é meio difícil pra você emular esse jogo aí, não é? Esses jogos tem que botar os loader lá e não sei o que, tem umas complicações. Mas tá. Acho que o problema hoje em dia é você rodar no Windows atual. Eu mesmo tô tentando, deu crash. Parar com calma e ver qual é o loader que funciona melhor agora. Ah, é, essa placa Taito X é baseada no Windows XP, né? É. Quem sabe uma hora esses caras não inventam de portar esse jogo pro aparecer no Steam aí. Vira e mexe, tá aparecendo esses jogos, né? Vai saber. Ah, teve o cara lá que comprou as Nessicas, né? É, ele comprou pra ele usar, né? A galera, não, hackeou. Até onde eu sei, o cara comprou a uso pessoal. Nem mostrou que hackeou. Enfim, eu recomendo que vocês joguem, baixem, assistam. Olha o incentivo da pirataria aí, mas tudo bem. É, mas quando não tem outro jeito, você vai fazer o quê? Não tem outro modo de conhecer. Assim, você não tá incentivando a pirataria, mas você, como que você vai poder jogar, assim, vai ter acesso? Como que você vai jogar algo que nem chegou aqui? Não tem como. Você não tem arcade aqui. Você vai não atrás tem, não do tem arcade, arcade no Japão e manda importar pra cá pro Brasil. Então, é o único jeito que tem é mesmo dump. Ou então você vê vídeos mesmo na internet. Ou suspira, como é o caso de KOF 14. Mas esse jogo é legal, eu gostei pra caramba dessa recomendação, ainda mais por causa de quem curte trilha sonora, assim que nem eu, vai pirar, assim, o jogo tem umas músicas animais. Não confie nas gostas de Sekiro, só de Luiz. A única coisa que eu acho meio pai nele é que ele tem poucos personagens, assim, ele não tem uma lista grande de personagens. Não sei se depois desbloqueia mais, assim, mas pelo menos de início, assim, ele tem poucos personagens. Eu vi que desbloqueia dois, agora eu nunca parei pra ver isso. É porque hoje em dia o negócio é esculhambado, mas tá na média de jogo de luta. Não, é porque KOF 14 criou agora um novo patamar. Se não mandar 50 personagens no mínimo, você não é um jogo de luta decente. Só tô escutando essas conversas aí. Esse jogo de KOF é muito hater mesmo. KOF 14 é lindo, filho. Tá, mas o problema de KOF é porque ele pega o universo da CNK. Então, talvez o que mais tem no universo da CNK sejam lutadores. É mais que tem um DLC do Kyo com a roupa original, que lindo. É só uma roupa. Ah, na verdade, KOF 14 é muito. Mas a roupa é tudo. A roupa é tudo. A roupa é tudo. Eu vivi para ver ele comentar que a roupa é tudo no videogame. Eu já ouvi isso na vida real, a roupa é tudo. Agora eu estou ouvindo isso sobre no jogo. Tem que ter um DLC pra, pelo amor de Deus, tirar aquele bigode do Robert. Puta que pariu, a única coisa que me tá me descendo. Vou tirar uma, vou deixar o bigode crescer e botar na foto do perfil só pra ele afrontar. Não, DLC do Robert original, pelo amor de Deus. E você, Cine, que jogo você traz aí pra gente? Seguindo a pegada aí do Guilt, outro jogo de luta. Dessa vez é um da Capcom. A grande, a monstro Capcom. Red Earth. Esse foi exclusivo. Tu falou que é chato. Eu acho tal, ele cara, muito mas pai, ele tem... relativo. Cara, eu jurava que esse jogo tinha saído pro Dreamcast. Porque, não, não é saiu, esse jogo porque, foi exclusivaço. Tipo, saiu Street Fighter 3 pro Dreamcast. Eu pensei, pô, será que esse jogo saiu também? Mas o pessoal achava que esse jogo ia sair mesmo pro Dreamcast. Porque ele veio na placa, essa CPS, vibe do 3, é, né? CP, na nova é. Placa. CPS 3, né? Ele veio com essa pegada. Aí não, mas não veio. Quer dizer, é um, eu costumo dizer, é, lembrar dele como, tipo, um Samurai Shadow da Capcom. Esse jogo é assim, você começa a jogar assim, nossa, que jogo diferente, aí uma história, não sei o que lá, você fala, nossa, um arcade assim. Ele tem questão de, ele tem questão de evoluir, então, o boneco nunca vi isso num jogo de luta. E aí você vai, aí você chega na luta, aí você, nossa, a luta também é diferente, demora um pouco, mas é diferente. Aí beleza, aí começa a próxima história, a mesma coisa. Aí vem a luta, é a mesma coisa da antes, só muda o personagem. Cara, mas jogo de luta tu quer como? Vem a luta, depois vem a luta, ué, Old Section, nada a ver. Porque Sidney não tá falando e o Dissection tá afrontando aí. Ed Earth, também com o Warzard. Warzard, isso mesmo. Você só tem 4 personagens. E ainda assim, e ainda tem um story mod com nível. Nível, é. Mas, pô, é um jogo bom, cara. É um jogo bom. Tem um combinho meia boca. Tem aquela bruxinha que era do Capcom vs. SNK. A galera não sei se conhece. A Tessa. Tessa, não sei. Aquela bruxinha gostosinha. Que apareceu também no Pocket Fighter. E tem o Leão. Pra, é o principal, o Léo, né? Surgiu, se chama Léo. Por que será, né? Os combos não é um jogo muito de combo e tal. E tem uma pegada meio samurai mesmo, de espadada e pá, fica de longe, dá um golpe certo, tem um especial. E uma coisa que eu acho bacana, que é um jogo que tem fatality. Que a Capcom é difícil tu ver isso. É, finalização, um jogo né? Que tem fatality. Finalização, é. Pode arrancar membro, pode botar a tripa do cara pra fora e tal. Eu acho que é limitado o que pode fazer. Não, dá pra fazer umas 5, 6 coisas. Amputar um monte, dá pra fazer um monte de coisa. Ah, arrancar membro eu nunca fiz isso aqui, não. Cortar o personagem, o inimigo no meio várias vezes. Dá pra arrancar membro. O que eu achava mais legal nesse jogo é quando saía das benditas luz e aparecia as histórias, as fotos. Sei que aparecia umas fotos mó bonitas, que nem da menina lá, dessa que você tá falando. Você faz umas fotos dela mal da hora, assim, você fala, caramba, mas sua... É, o jogo tem isso de manter os gráficos de, e tal, os gráficos traçado, é super bonito, é muito... que é a CPS 3 na época. É aquela. Os gráficos lembram Street Fighter 3, ou seja, aquele esquema, assim, bem bonito, detalhados, assim. A movimentação também, aquele monte de quadros, assim, que é a movimentação super fluida, assim, bem bonita. É, uma coisa que eu poderia deixar de negativo no jogo é a ausência de um combinho legal, então, né? Então, mas você é limitado e demora muito as batalhas. É, meio limitado. Tem, já tá, tem batalha. Não, demora, depende. Não, tem batalha que demora muito mais pra frente. Não. Porque esse jogo, se você terminar, você demora um tempo, assim, o modo história desse, demora um tempinho. O jogo não é combo game. Você então, é, então. E aí, então, mas o problema é que aí você vai pra luta e a luta enrola pra caramba. Você, ah, que chata essa luta. E não acaba. E os inimigos. Aí tem hora que os inimigos demoram pra caramba pra sair a vida. E você tem que ficar batendo e não sai. O que a gente não discutiu ainda, e eu não sei se esses dois aí sabem, ou esses três, né? Esse jogo tem um sistema de password. Tem, isso não sei. O personagem não evolui à toa. Tipo, se você terminar em tal nível, você vê um final. Aí você ganha a password lá, que você digita os botões numa ordem. Aí você usa aquilo ali, você ganha mais nível. Aí a partir de certo nível, você já pega outro final do jogo. Ah, isso eu não sabia não. Eu vi que dependendo do level dele, tu vai ganhando golpe e ganha imunidade a poison. Arma, defesa. É, ele vai ganhando arma, e tem os ataques que ele ganha, tem rolamento que ele vai ganhar, tem imunidade a poison, tem imunidade essa a... Essa é a pegadinha da Capcom que muita gente faça batido. Aqueles, a ordem do botão que você aperta lá é o password pra você, tipo, ah, zerei hoje, eu volto amanhã, entendeu? Pegar nível. O que eu queria saber era até que level vai isso. Aí eu não sei lhe dizer. Eu sei que a partir de certo nível o final não vai mudar mais. Você vai pegar, tipo, o final verdadeiro. A exceção é o do ninja, que você tem duas escolhas. Porque é um ninja, né? Bom, sei que é um jogo bom, cara. Um jogo bom, bem, bem produzido pela Capcom. A questão mesmo é que faltou mesmo foi o... um combozinho legalzinho pra você fazer. Pode fazer um mini combo, mas não é uma coisa perfeita. É, sei lá. É mais pela história o jogo. Aí você ainda vai pulando, porque o sistema de batalha dele... Aí você lembra, tem uns chefes lá, tipo uns dinossauros, assim, aí aparece uma barra gigantesca embaixo. É, não, tem um polvo, tem o polvo era da hora, que tinha um golpe meio que esporte. É, o que você acha mais legal mesmo é o cenário lá atrás. Assim, nada estranho pra quem veio dos anos 90 e pedaços de 2000. Então, não, mas o Red Earth não era muito bom, não. Você não achou bom, mas os japoneses devem ter pirado com esse esquema aí. Será? Será que esse jogo foi sucesso? Eu acho que não. É, foi um ele arriscou a Capcom, né? Fazer um jogo com level, num jogo de luta pra arcade. Uma coisa de louco, né? Quem imaginar, né? Quem vai evoluir um boneco num jogo de luta num arcade botando ficha? Porra. Eu não acho que esse sistema é original da Capcom, certo? Eu só tenho a impressão. Eu nunca vi nenhum fighting games com level, pelo menos. Eu acho que algum jogo que eu me recordo agora. Aí tem que pesquisar, porque eu tenho a impressão que já fizeram. Sei que tem uns personagens muito carismáticos nesse jogo. Não, e os personagens vale a pena é carismático, tem cenários lindos. É, perfeito. As músicas são boas, mas o combate é pai, assim, não é legal. É, a jogabilidadezinha peca um pouquinho. Essa é na opinião do Dissection, certo? É, o Dissection é meio hater, né? Você também gosta desse jogo? Meio? Eu gosto. É engraçado porque que não portou pra videogame, né? Esse jogo acho que no console funcionaria melhor. Com essa questão de level. Ele e não tal, foi exatamente portado, mas aquele Capcom alguma coisa tem quatro personagens dele. Então, não, ter o personagem não quer dizer que tem um jogo. É, mas é isso que eu falei, não é bem não é um port, né? Sei lá, mas também vai saber que na época o Dreamcast ali que vinha, vai saber que já desanimaram. Pô, com o Dreamcast. Era o Dreamcast. Já era o desanimado jogo, com o Dreamcast, falar assim, ah, mano, o videogame o já tá meio. O videogame a ser portado era o Dreamcast. Não, mas aí é estranho, porque, tipo, o Dreamcast tem, acho que tem a terceira Strike, mas esse jogo nada. Porque terceiro Strike é tipo o fim da CPS. Bom, que seja, é um jogão, vale a pena. Tem controvérsia. Tem carisma. O leão, cara de putão, tem carisma. Cara de putão tem carisma? Tem carisma. E a terça é gostosinha. E você, Woody, qual jogo você traz aí pra gente? Primeiro é Mystic Warriors, nomezinho complicado de falar. O jogo que é o plágio de Sunset Rider. Tão plágio na primeira fase. Com ninjas, né? Tão plágio na primeira fase, tem um telão que mostra. Homenagem? Agora é homenagem que se chama? Tem o um telão mostrando a abertura não. Do Sunset Rider. Eu sei que era plágio mesmo. Aí, até homenagem. Aí depois vem uma carreta assim, destrói, né? O telão. Mas... Um telão, o pessoal lá no duelo lá. Os mesmos personagens do Sunset Rider. Esse lá. Jogo é tão Sunset Rider, que você fica besta. Fala, cara, só trocar a skin assim. Eu acho a movimentação dos bonecos meio esquisita. Eu acho a movimentação. Não, a mesma movimentação do boneco. É igual, é praticamente. Não, a movimentação, é eu digo do boneco andando. O boneco andando. A diferença eu é que acho só tem feio, ninja. Eu acho feio. Então, eles atiram aquelas. Como que é? Aquelas frestinhas, aqueles negócios de Kunai. Cara, mas não é estranho, cara? É a movimentação do boneco? Eu não acho estranho, não. A mulher andando, parece que tá, sei lá, maluco, tá com algum problema. Ela não pra tá mim, normal, a grande diferença dele é que ele, em vez de diferente do Sunset Rider que tá lá no Velho Oeste, esse tá tipo pá, num, dando tiro, numa cidade, tudo a assim, ver. Num lugar. E a mulher pega kunai infinita, tipo assim, ela cria kunai. É, e eles atiram que nem o Itachi do Naruto atira. É, mas você daquele você... jeito lá. E peraí, o Sunset Rider, onde que eles tiram todas aquelas balas pras armas, então? Ah, mas aí pistola infinita tem um histórico nos videogames que a gente já conhece. Agora, kunai infinita. Por que? Não pode ter, não? Pistola, a gente aprendeu no decorrer do tempo que não, pode existir uma pistola infinita. Agora, kunai infinita pode distorcer do seu modo doido aí, né? A arma pode ser infinita. Não, vários jogos tinham tiro infinito. Tomb Raider, Shuriken infinito. Porque é estranho. Não sou tem nada estranho. De estranho é você falando isso aí. Sou estranho. Porque uma pistola pode criar balas a partir de um mecanismo louco. Ainda mais no Velho Oeste. Ainda mais que a roupa do cara do Velho Oeste, do Sunset Riders, era uma calça e poderia estar cheia de bala na porra escondida. A mulher lança pelada de calcinha. Mas no Mystical Warrior não tem só a mulher, tem o carinho, o ninja, e aí, tem os outros. Tá, mas eu falo a questão da mulher. Não tem nada, você tá falando muito de nada. Se Doc Brown conseguiu viajar no tempo com um trem e tava no Velho Oeste, imagina essa mulher aí. É, mas é um joguinho legal, Não tiro. Ele tem aquela ideia também, quando chega o chefe, assim, você atirar as kunai, que não pode ser infinita, segundo o Cisne, lá do outro plano. E tem os power-ups também, né? Você vai pegando lá no caminho, aí duplica a kunai pra lá, triplica, dependendo do personagem que você tá também. Uma fica no automático, você só segura o botão lá e ela atira sozinho lá. Era um jogo bom pra uma jogatina, acho quatro. Era curto, mas ele só joga de três, hora. Não é? Não, tá até quatro pessoas jogam aquilo dali. É. É porque, você tem cinco personagens pra você escolher. Você escolhe o seu, o último que sobra, ele é sequestrado lá pelo vilão do jogo lá e você tem que resgatar ele. E se jogar os quatro, quem é sequestrado? O único que sobra. Depende de quem você escolher. É que são escolher. Cinco, Cid. Ah, tem cinco. Entendi. Apesar que depois quando você resgata ele lá, ele se o personagem que sobrou lá, que foi sequestrado, se suicida pra você poder avançar no resto do jogo lá, né? Pra destruir, dar uma abertura pra... É. Já falando. Esse jogo, não dá spoiler num jogo de 30 anos, cara. No mínimo é 50 anos. 30 ainda é novo. Tinha tipo umas fases tipo de descendo de esqui, uns baratas assim ou não? É, a segunda fase. Que é de helicóptero, né? Que você pegava o helicóptero, não é? Você cai de helicóptero já, né? Quando acaba a primeira fase, que o fulano lá foi sequestrado, eles pulam no helicóptero, né? Só que aí chega uma parte que eles caem na neve, que já é a segunda fase. Aí você continua descendo a ladeira ali na neve ali. Aí você vai na busca pela galera. Esse jogo é um jogo perfeito pro meu joystick. Não, é, mas não precisa, porque, se eu não me engano, ele, se segurar o botão, ele já não atira automático ou não? É, tem power up que faz isso daí. Mas é power up. Normalmente você tem que apertar lá. Mas quando você tem que ficar apertando, quando pega o power up lá e... O Cisne já só joga com aquela gambiarra lá, todo mundo já sabe das maracutaias do Cisne. Não é segredo. Nossa, primeiro jogatina que eu diga. Pior que é, mano. O cara já estreou já com a gambiarra, brincadeira. E a trilha sonora desse jogo assim é meio complicada, porque no começo eles estão lá no dojo deles, lá que fica em cima de um prédio, de uma cidade, coisa que não faz sentido nenhum. Aí, beleza, é aquele clima meio assim, meio Japão, essas coisas assim. Aí lá pra frente tem uma parte que começa a tocar tipo um rap nas fases. não tem sentido. E sei lá, velho. É porque eles pensaram assim, não, já que os caras são ninjas, eles estão saindo do dojo e tal. Mas já que os caras estão andando numa cidade, a cidade é uma coisa meio urbana, então tem que colocar a música urbana. Aí botaram o rap. Tem que seguir o ritmo. Fica estranho. Você não lembra que tem a hora, que nem a gente comentou na parte da cena do Sunset Ride, é um drive-in, assim, os carros estão parados, não é? Passando a introdução do Sunset Ride. Aí vem uma carreta, né? Estoura, uma carreta, um caminhão, sei lá o que é. E aí vem até o chefe, né, nessa parte, não é? Isso, já parte do chefe já. Esse jogo tinha até uma parte na água, não tinha? Tem a parte na água também. Você pode ficar embaixo da água o tempo inteiro lá que ela não morre, não. Naquele jogo lá, antes era comum você cair na água e morrer. Na infinita, por que ela ia morrer afogada? Não, porque aqueles jogos antes assim, você quando caía na água morria, né? Isso daí não, você pode ficar lá embaixo da água lá o tempo que você quiser lá, que você só morre se atacarem você. É ninja pode. Não, segundo o Cisne não pode, segundo o Cisne. Só não pode com na infinita, mas o resto pode. Mas é legal o jogo, se vocês quiserem fazer a jogatina lá, dá meia hora, quatro pessoas, dá pra acabar rapidinho. É, tipo um Sunset Rider, se eu tô ligado, é um Sunset Rider com skin diferente. Fazer um resumo de 15 segundos do Guilty é esse jogo é um Sunset Rider com ninja. É bom. Tirou o mérito é legal. Só que é uma homenagem descarada, muito descarada ao Sunset Rider. Quem fez o jogo? É Konami. É Konami mesmo? É Konami mesmo? Porque as músicas, os efeitos, é da Konami, os efeitos sonoros que são parecidos com de 95. Mas o jogo da Konami também. Konami também. Então ela não fez um plágio. Então não fez plágio. Ela se... Ela só trocou as músicas. Usou o que ela tinha em casa. A gente tá falando bem. Isso prova que a gente não sabe de nada aqui. Nessa... Fora isso aí, fora a gente não saber de nada, o jogo é bom. Se você tiver uma meia horinha lá, aproveita lá e... Ainda mais que você olha na Wikipedia e tem lá. E você descobre que só tem um samurai e os outros quatro são ninjas. Aí quando você coloca a ficha, aí tem um maluco que fala ninja, você fica apertando lá, botando os fichos direto, ele fica ninja. Mesmo se colocar no samurai. Pra você colocar a ficha, pô. Ah, tá. Quando fazem um barulhinho lá no fliperama, quando você colocar a ficha, o barulho da ficha é ninja. É tipo quando alguém aperta o start em Final Fight. Como é? Só que é eterno. Eu só tava esperando o barulhinho aí, falando em Final Fight. Não deu ideia não. É que o Cisne não pegou. É que eu demorei. Depois dessa, vamos comer. O primeiro jogo que eu vou falar é o Ozman. Ozman? É, o Ozman. Ou, né, o Strider do arcade, né? O sucessor. É Ozman ou Ozman? Sei lá, eu não sei se é Ozman ou Ozman. Osmano. É Osmano. Osmano. É um jogo, na verdade, que muitas pessoas conhecem ele, considera ele tipo um sucessor, né, espiritual do Strider, né? Porque é aquela coisa, os caras que fez eles foram os caras que fez o primeiro Strider, né, o primeiro jogo. Aí só que eles saíram da Capcom, né, e fundaram lá o estúdio lá, Mitchell Corps. E aí fizeram esse jogo aí. Só deveriam escolher um nome melhor. Não, mas a pegada do jogo, tudo naquele coisa de Oriente Médio e tal, assim, a história. A gente fala que acha ele assim, meio sucessor de Strider por causa da jogabilidade, o visual dele, assim, história, tudo, não tem a ver assim com o Strider, né? Ele é aquele coisa de um clima meio Oriente Médio. Meio Prince of Persia. É, meio cyberpunk. E ele não usa a espada, ele usa o pé e a mão. Ele é tipo meio malabarista, assim, uns golpes mó cabuloso. Não, o jogo é da hora pra cacete. Esse jogo não foi pra nenhum game, não merecia. Não, e esse que é incrível, porque ele não tem aquela ideia de jogo de arcade, assim. Você imagina esse jogo na onde? Super Nintendo, Mega e tal. Assim. E ele tem os cenários dele super bonitos, assim. Aí tinha uns efeitos de sombra. Eu lembro que, porra, na época que eu joguei esse jogo, eu falei, caralho, maluco. Ele é mais tranquilo do que o Strider, eu achei. De tudo passar, eu achei ele mais tranquilo de jogar do que o Strider. Se você pegar os esquemas ali dos golpes, dos comandos rapidinho, você acha ele mais fácil. Agora, se você não dominar ali rapidinho no início, você vai achar ele meio difícil. Principalmente quando já chegar na segunda fase. Agora, se você já pegar aquele esqueminha ali básico dos comandos, que não tem nada, nenhum bicho de sete cabeças, você acha ele fácil. Ele tem uma pegada meio psicodelicona, assim, tipo assim, tu tá um cenário meio futurista, e do nada aparece um gigante, caralhão, assim, segurando uma arma. Na primeira fase mesmo tem um, você tá, tipo, meio deserto e tal, de repente começa a sair pra um negócio meio futurista, assim, daqui a pouco você futurista, tá... Futurista, assim... Depois aparece um deus grande, doido, assim, dando fogo, umas pegadas loucas, assim, que não dá pra entender, E tem também uma fase dele... Que é tipo, eu não lembro se é a terceira ou a quarta. Que é tipo, começa tipo num mar, assim, num barato. Aí você sobe numas estruturas. Tem um visual mó lindo, assim, de uma lua, assim, um cenário azul atrás. É muito bonito. O visual dele é incrível. Não, os cenários dele são foda. E tinha umas fases que eu lembro que me lembrava jogos de pinball, mano. Puta, ele ficava, quando ele ficava preso. Crer, mano. Ele fica assim, caralho, parece um As pinball, mano. A fase dele é uma tela de pinball. Eu nunca tinha pensado nisso. Porra, sempre quando eu li esse jogo, eu ficava assim, caralho. A primeira é uma tela de pinball. Parece uma porra de um pinball. Eu nunca tinha pensado. Ele fica meio preso numa área assim pra enfrentar o chefe. Aí, caralho, igualzinho um pinball, mano. Vem uns bolas, as paradas assim. Muito louco, esse jogo é muito louco. Pra quem gosta de Strider. É o Strider. Tanto que o pessoal considerava ele tipo o sucessor espiritual mesmo de Strider. Só que ele é curtinho. É, agora que tu falou essa pegada aí do criador, eu nem sabia disso não. Se eu soubesse, eu falava assim. É, então. Aí o Koji Itsu, sei lá como que é o nome. Só que aí no jogo ele botou tipo um pseudônimo lá, né? É Isuki, se eu não me engano, agora assim. E ele no Japão, esse jogo é o chamado Kennel Dancer, né? Mas esse jogo é da hora. A pena dele que ele é super curtinho, assim, bem curtinho. Não, pode escrever esse jogo na época que eu peguei pra jogar. É, a jogabilidade dele também é super bem fluida, assim. E tu joga mais tranquilo que o Strider. Tu pegando a manha, como tu falou, né? Tu vai passando rapidinho. É, porque eu achei ele tipo como se fosse um Strider, assim, mais refinado, assim, a jogabilidade. Bem mais refinado. Com os primeiros do Strider também. Lógico, é do primeiro, né? A jogabilidade dele é bem mais suave, sossegada, gostosa. Você parece que tem assim, o controle do personagem. O Strider é meio louqueira, né? Tu sai dando aquela espadada louca. Aqui tu tem mais os ataques quando pegam nos inimigos e tal. Tu sente o combo, papo. O Strider é aquela porra daquela espada dele louca. Tava girando aquela porra da espada. Eu lembro um pouco da história que era tipo... Tipo, o mundo já... Os caras tá perdendo o controle e tal. Aí eu descobri que tem um guerreiro que domina uma lendária arte lá. E chama ele, assim. Só com esse lendário guerreiro pode vencer lá as forças lá. As forças. É só com pé, né? Que eu falo. O cara vai... E o pior é que vem os inimigos, né? Com arma, com tudo, assim. E ele só... Porra toda. Ele só girando, pega rodando, rodando, malabarismo. Tanto que o flyer do arcade é tipo ele fazendo uma malabarismo. Assim, um negócio... É, um malabarismo. Negócio, assim, ele vai rodopiando, rodando, tudo quanto é lugar, batendo e vence. Mas assim, o que eu lembro, a maioria... É só com o pé mesmo que ele vai. Ele tem ataque no chão, mas aí se tu pular ele já começa a dar um monte de LED louca. Aí aparece umas estrelinhas super rápidas. Uma estrelinha. E vai virando um facão. Joga pra frente, joga pra trás. Caralho, é doideira. Muito doido, muito doido. Tem sangue pra cacete. É, o jogo é bem violento. O jogo é bem violento, assim. E tem os gráficos. É, os gráficos é lindo. E depois que o Cine falou que parece o arcade, quebrou um pouco o encanto, assim. Eu falei, porra, pode crer. Os caras plagiaram os pinball da vida pra fazer essa. Não. Aí tem uma pegada pinball. O chefe, pelo menos os chefes, a tela do chefe. Depois que você comentou isso, eu comecei a pensar e é verdade. Porque só pra gente é a primeira tela, assim, tem um. Acabou com a infância do garoto. Destruiu minha infância agora, sim. Pô, eu fiquei feliz. Só pra gente é a primeira tela, assim, é uma tela de pinball que o cara botou um personagem jogando assim na frente dela. Cisne é foda, velho. Pelo menos dessa vez o Cisne acertou uma, né? Que ele realmente falou que parece e é no jogo, né? Mas dá essa impressão mesmo, só que eu nunca tinha percebido. Né? Vamos lá, Guilty, esse é o próximo jogo aí. Meu próximo jogo é o Chaos Breaker. Esse jogo tinha um outro nome, não tinha, se eu não me engano? Esse jogo. Não, vamos entrar aí, mas porque porque quando ele foi pra PSN, além de receber upgrade e outras coisas, ele mudou de nome. Ah, porque teve uma outra versão, né? A versão arcade era só arcade. Aí quando foi pro PSN, aquele nome e essas coisas todas. Pô, esse jogo é muito da hora, é lindo. O Guilty só vai falar sobre fighting games? Assim, infelizmente. Né? O Guilty é só porradaria. Tô notando isso, ele tá meio mas porradeiro. Mas esse você hoje. Jogou? Esse Chaos Break eu não joguei. Por alguma razão ele me lembra aquele Golden Axe The Duel. Isso mesmo, Golden Nossa, Axe The Duel. Nossa, não. Aquele jogo mas não é se que, lembra não, nada. Ele tá falando o lembro visual, não tá falando que é a mesma jogabilidade, a mesma coisa. Ah, tá. A pegada Deus desse jogo é a mesma ideia, assim, tipo, de uns bárbaros, uns caras meio fortão. E ele não é muito rápido. Esse, se você comentasse que era um pouco mais devagar, eu tenho essa impressão. Ele não é tão rápido. Ele é rápido se você quiser ser rápido. É diferente. Você pode dizer que ele vai lembrar um pouco o Hazard porque é um combate armado, mas você consegue combar nesse jogo. Você faz combo, faz tudo, mas ele não é tão rápido como um The King of Fighters. É meio KOF, né? Que você tem que escolher três personagens pra fazer a aventura. Três personagens e não sei, acho que um item. Não lembro se escolher mais do que isso. Aí, se você não me engano, você pra chamar o personagem, você tinha que fazer um call, um comando na tela. É assim, B assim. Ou BC. É, aí ficava marcado do lado, assim. Aí se você não chamasse, aí acabava o round e o próximo. Mas você podia chamar apertando A ou B, né? Isso mesmo. E esse jogo também tinha uns cenários, assim, cabulosos. Assim, o cenário deles é muito, muito bonito, assim. Esse jogo é demais. Que lembra Golden Axe, aí eu desanimei. Sim, se você olhar ali foto, você pode achar que é, tipo, a segunda versão do jogo. Eu tô vendo o vídeo dele aqui. Tem uma pegada legalzinha. É com armas isso também, falando, né? A gente não tá falando que é Golden Axe porque ele é ruim. A gente tá falando que quando você joga, você tem a impressão que é como se fosse um jogo inspirado em Golden Axe. Aquela de luta. Não lembro muito, não. É mais pela questão medieval, né? Mas, porra, nada a ver com o Golden Axe Duel, pelo amor de Deus. O Golden Axe Duel é lixo muito feio. Eu comprei esse jogo pro Saturno e eu tenho um trauma de infância dele. Agora, você não pode negar que o Golden Axe Duel é bonito. O Golden Axe Duel é bonito? Ele é bonito. Pra época ele tá falando. Não, ele é legal porque tem os personagens do Golden Axe. É que o jogo é bonito. Você não gosta que você teve problemas jogando. E também não era um jogo Eu comprei o jogo olhando assim. Sabe quando você compra o jogo? Sabe aqueles moleque que vai comprar o jogo e não se informa sobre o que tá comprando? É o Sig. Pois é. Não, eu vi assim, Golden Axe, eu falei, caralho, o jogo de luta do Golden Axe, pro Saturno, deve ser pica. Eu olhei assim, peguei a capinha, olhei pra trás assim, aquelas fotinhas que eles botam marotas, né? Botando o melhor do jogo. E aquele texto, você está aqui, jogo fodão, aí tu fica ludibriado. Eu falei, eu quero, comprei, toma meu dinheiro. Cheguei em casa, puta. Leva o dinheiro da merenda, leva o dinheiro da minha merenda. Comecei a jogar, joguei primeiro, joguei segundo. Eu gastei dinheiro com isso depois de Final Fight, agora é isso? Depois de Double Dragon 5, que eu também comprei, eu também caralho. Pra eliminar o assunto do Golden Axe, o que eu acho ruim de Golden Axe é os comandos e o fato que as coisas não funcionam bem às vezes. Agora isso seria um bom jogo. Mas voltando ao assunto do Chaos Breaker. Então, mas quando a gente comenta que parece é por causa de ser guerreiros e tal. E a gente tá falando que é aquele negócio, seria um jogo melhorado. Místico, cheio de fada, guerreiros, elfos, as porra todas. É, os cenários também, Guilty, você não acha que também lembra assim aquele cenário de Golden Axe? Sim, tem o cara lá que lembra o Death Shader, dependendo da versão do Golden Axe. Medieval, mas a pegada do Golden Axe eu não consegui ver até agora. Visualmente, assim, aquele mesmo. Tem uma personagem aqui que parece com a Ashe do King of Fighters. Não, mas o Ashe é homem, caramba. A Ashe? Pois é, então. A Ashe... Não tente entender lembra uma mulher aqui nesse jogo, no caso, que lembra o Ash do... Eu não sei se é verdade, ele tem mais de um final também, dependendo, né? Esse Chaos Breaker. Não, mas cada personagem tem um final, né? Ou não? Não, parece que tem um bom... Tem um personagem que parece o Viking, do King of Fighters, né? O velhinho, tem um machado, eu tô vendo que tem um personagem estilo que tem um machado. Estilo Wazard, tem mais de um final. Igual o Viking do Golden Axe, esse sim lembra o Golden Axe. Um baixinho, o Viking, com um machado dourado. Então, esse cara, você joga com ele na hora. Esse você... sim. Você lembra, acha que você tá jogando com o jogo do Ben Dragon? Tem um cara também que tem umas espadonas. Não, Double Dragon não. Uma espadona grande, assim, um cara que tem uma cicatriz também. Esse cara lembra. Do Ben Dragon, Golden Axe. Lembra também o cara de Golden Axe. Fora que os cenários, além de ser lindo, ele lembra, assim, aquele cenário de Golden Axe. Não, e tem uns combos legais, é bacana. Tem a Counter. A trilha sonora desse jogo também é animal também. Agora ele é quem que fez isso? Eu sei que ele também é Titan X, meu. O Guilty também trouxe mais um Titan X. Tem um gigante com um pedaço de um tacap, não. Grandão rosa. É bacana, eu gostei dessa porra. Vou baixar pra jogar. Esse você pode pegar e jogar feliz. É meio teimoso pra funcionar, viu? Só avisando. É meio ruim? É, da Titan, aqueles jogos que você tem que baixar. Eu acho que eu nunca peguei um dessa porra, essas placas, não. É, porque que nem você não consegue botar diagonal, às vezes, pra configurar. Eu cheguei a pegar esse jogo. Quando saiu aquele barato da Titan, Titans, eu peguei um monte desses jogos. Eu saí jogando um monte. Mas o problema é que a maioria desses jogos de luta eu tinha problema pra configurar o controle. Aí embaçava tudo. Eu não tive grandes problemas, não. Vira e mexe eu não conseguia botar, tipo, ou um pra, ou não colocar pra baixo, ou faltava algum botão. Ah, isso aí eu não tive problema. Ou não conseguia acertar a diagonal. Eu tinha um problema que às vezes não pegava, mesmo estando tudo certo lá na pasta. Então, mas que nem esse Shell's Break. Quando aí eu consegui fazer final, mesmo ruim, assim, eu joguei ele bastante, assim, mesmo ruim, porque eu ficava besta, assim, com os cenários. A única coisa que. Mesmo é, mesmo ruim. Porque eu peguei. Peguei, né, nas modos ilegais, né, porque não tem outro jeito, né, aí não consegui configurar ele direito. Esse podcast é um episódio ilegal. É, ilegal, mas aí os cenários do jogo eu achava tão foda, eu falei, ah, não, tem que ver. E a jogabilidade é que eu falei, ele não é muito rápido, mas é gostoso, assim, você tem maior sensação, assim, boa, assim, se acertar os inimigos. Assim. E tem uns especiais que eu tô vendo aqui, tá até cortei, certo? Um especiais que lembra o Marvel vs. Capcom, né, aqueles jogos da Capcom. Super, que chama muito super gente na tem. Tela. O cara chamou a porra de uma carreata viking louca lá, passou o seu nome lá. E ele tem a pegada de trio, né? É, então, né? Que a gente já falou. Aí, aparece você no meio do jogo, fica, além do cara que você tá jogando, fica a fotinha dos outros dois. E você pode chamar, do jogo, mas você dá pode pra chamar qualquer um dos dois apertando os botões. É, tá ali, pode crer. É, a B, B, C, C, D. Ou então, é aquela coisa, você perdeu o que você tá, vai começar o outro round com o outro cara já. E é mais de um jogo recente também esse aqui, né? Esse é daqueles que saíram também no Japão, assim, só naquela placa que eu tô falando. Titan X. Titan X, que depois foi hackeado e aí o mundo pôde conhecer. O Rio não conheceu esse de arcade, não, nem. Não, quase nenhum lugar. Um ou outro deve ter chegado aqui em São Paulo, mas a maioria, principalmente esse. Arcade já praticamente é, então, morreu. Isso aí é só Japão. E você, Cine? Que jogo que o próximo que você vai trazer aí pra gente? Cara, eu vou trazer então um clássico. Alien vs Predador. Quem nunca, né? Quem nunca jogou, né? Mas qual deles? O do arcade, né? O melhor de todos. Aquele Super Nintendo, pelo amor de Deus. Aquele que você escolhe três carinhas, que é o da Capcom. Tá. O da Capcom, que você joga três, não, é o da Capcom, beat-up. Aquele que você escolhe três, tem três personagens. Você pode jogar até de três, assim. Aí você pode jogar com o Predador, com a menininha que todo mundo joga, que é uma da hora. É estranho, né? Eu podia ter quatro uma versão de quatro players. Que, mas às vezes também foi limitação do arcade, às vezes, porque é o que o jogo... Limitação do arcade? Não. Aquela época tinha Cadillac bem anterior. Não, mas esse jogo é, se não me engano, é de 93. Cara, ele tem uns gráficos mó bonitos, assim, as telas são super detalhadas, fora que os personagens têm movimentação, assim, muito boa, várias coisas eles fazem, várias ações eles têm, o jogo não é qualquer coisinha não, filho. É, quando dava lag, então, que eu digo. Não, o lag era foda, e um jogo que tinha muito inimigo na tela, muito, acho que é o jogo, o BTA, porque eu mais joguei que tinha mais de 50 na tela, coisa de louco uma caralho, e ela tinha tiro e golpe ao mesmo tempo. Com a menina, vocês caras encostavam, tem a facada, ela tem os chutes, tem soco, tem a metralhadora. Acho que pra mim é mulher. A mulher é melhor. É, se você estiver jogando com o Predador, ele tem aquele tipo a arma assim no ombro. Ele tem um Predador, aquele que lança um circo. O Predador é o Predador. Apesar que tinha coisas que só o personagem usava, né? É, tem armas na tela que só o determinado personagem usava. Então, né, tipo do Predador, aquele circo que ele taca, só o Predador pega. É só ele pega ou só ele que pega e volta quando vão? Porque ele vai e volta. Eu acho que ele só pega. Que nem a metralhadora, só a menina que pega aquela metralhadora. É, a arma é só a garota mesmo. Agora eu não lembro, tinha alguém que usava, tinha uma espada? Agora eu não lembro. É, a garota, é mulher. A garota era foda. A mulher era ninja, gostosa, tinha tiro, porrada, era foda. Ela era a melhor do jogo, pra mim, pra jogar. Fala a verdade, esse jogo não tinha um visual meio Final Fight 3, Super NES, assim? Eu não lembrava, assim, aquela pegar os personagens. É, assim. Não na minha opinião. A garota e tal vendo assim, Final Fight 3, né? No caso, então, o 3, o 2, que eu tô falando, o 3, lembra, o 3 assim, tem um pouco, uma pegada. É, aquela pegada, cenário de atrás dos carros. Os cenários, exatamente. A rua e tal, ele não tem aquele... eu acho que meio um estilo parecido, assim. Não tô falando que é igual, mas tem um estilo meio parecido. Vocês não acham? Você não acha, não, Guilty? Pra não lembrar Final Fight, não. Final Fight 3? 3, o 3. O 3, Super Nintendo, que os personagens gráficos, já são meio mais assim... cheinho e tal, não sei. Você vê coisas de Final Fight nele, até coisas do Punisher, mas não pra... É, dessa pegada aí, dessa época, assim. É padrão Capcom, você sempre vai ver alguma coisa lá. E ele é aquele bagulho, toda hora é aquele caos, toda hora junta aquele monte de bicho, assim, você já tem que dar uns especial pra tentar se livrar, porque é... Esse jogo é um caos, ele não é feito pra você ficar parado pensando. Aquele chefe do jogo com a barra de vida dele, do tamanho, nem cabia na tela, tão grande que era aquele negócio dali. Ah, aquilo ali é só pra assustar. Só pra assustar. É, que todas é grande, assim, aí vai mudando a cor, assim, a barra, né? Também na barra é só pra assustar. O problema mesmo é quando o chefe começa a fazer coisas que você não espera. Tipo, subir no teto e cair. Às vezes lembra o Guardian Heroes, lembra o Guardian Heroes? É pela ação doida dele, frenética. O que eu acho pecado é esse jogo não ter saído pra videogame, né? Fala a verdade, ele não tem mó cara de Eu acho que não aguentava, não. Pela quantidade de... Caralho, é muita loucura, mano. Era não, mais mas aí cortava. Na tela. Final Fight 1, por exemplo, de Super, eles não cortaram? Dada a época, eu até imaginei que ele sairia pro Saturno, porque o Saturno era tipo console ali da época. O Saturno pode ser. É, o PlayStation 1 também só rodava isso de boa. Se saísse, sairia um pouco capado, mas teria saído. Mas não saiu. Eu acho que até pra Super Nintendo saía capado, né? Acho que esses jogos assim que não saíram é por causa da licença mesmo. Esse jogo, eu acho que até editando um pouquinho, ele capando ele um pouquinho, ele saía no Super Nintendo. Capar nesse jogo não era só uma questão gráfica, era diminuir a quantidade de inimigo também. Mas se no Final Fight 1 os caras tiraram até a ideia de você jogar de dois, você joga só com um. Falta um personagem. Mas aí é Super Nintendo, né, cara? E o que é estranho, porque depois você descobre que dava que pra fazer. Dava. Então, por isso que eu acho que esse jogo aqui também sairia, assim. Foi no auge da Capcom, dos beat-up da Capcom, né? Caralho, era um atrás do outro. Se eu não me engano, os Predador tinha, era diferente, não era? Dois Predadores que você podia escolher? Tem dois Predadores. O que era o tipo. O Hunter e o outro. Isso aí mesmo. E tinha o cara com bração, né? O robótico. Né? Pode crer. Eu tinha esquecido. Tem o cara ainda. Que a pistola dele é infinita, né? Da garota. Tu tinha que pegar, né? E só tem 9 balas a arma dela. O cara é infinito, mas ele tem um tempo de recarregar, entendeu? Tem um dos predadores que anda com uma lança, né? Os dois andam. A diferença é o tipo de lança. Esse é o jogo que na época você não via ninguém falando assim, pô, eu vou tentar ele com uma ficha, assim, porque você via tanto inimigo que você já ficava com medo. Assim. Mas tinha gente que zerava, eu lembro. Depois que jogava, você zerava, mas eles botavam aquele esquema de botar um monte de inimigo no começo pra assustar o pessoal. Logo que você já começa no jogo, você já entra, você lembra? Tora tipo uma grade assim, e já vem uma leva assim de área. Cara, já começa no meio do caos, né? Tu não sabe, tá apertando, procurando os comandos ainda. Você já começa tipo no fim do mundo, assim, naquela pegada. E você hoje, qual que é o seu próximo jogo aí? O meu próximo jogo gerou uma certa controvérsia aqui antes de começar a gravar, né? Porque ele é praticamente um lançamento, né? Ano que vem aí ele já completa 40 anos já lançado. Esse clássico. Aqui vai ser foda, não spoile muito, pelo amor de Deus. Jogo fantástico, eu queria pegar um arcade dele assim pra jogar ele realmente ali. Original, Boot Hill o nome do jogo. Nossa, Boot Hill, pra quem não sabe, esse jogo da Midway, é um arcade de 1977. Pessoas calculando a idade de Old Coffee. Pessoas calculando a idade de Old Coffee. E pra vocês terem uma ideia, como que funciona o jogo? O jogo, ele não tem cenário de fundo. Ele era tipo uma snap, assim, uma foto. E aí o jogo criava uns personagens brancos. Assim. É que assim, naquela época lá, a tecnologia lá, ele podia exibir várias cores, né? Duas cores só. Era aquelas cores pipocando na tela, assim, você ficava doido. Era duas cores só. Aí não sobrava pra poder fazer o cenário. Aí eles colocavam tipo uma película no gabinete lá, não sei o que que era. Tipo aqueles minigame safadinho. É igual aqueles minigames que a gente tinha na década de 90. Exatamente. Fundinho, colorido. Até se você for tentar rodar ele no Mami lá, você tem que baixar o pacote de Snap. A tela dela pra você jogar direitinho lá. Porque senão vai ficar um fundo preto. Isso, fica. Mesmo assim, só com fundo preto também ele é legalzinho. Funciona também. Vira um jogo de Atari, assim, um joguinho de Atari só com fundo preto. Mesmo estilo, assim. Ele, na verdade, assim, ele até lembra o Pong, até às vezes, que é uma variação do Pong, né? Que quando você atira. Hoje esse podcast é o podcast de eu ficar bem. Realmente é o Pong, só que é um joguinho de tiro de velho faroeste. É uma variação. Pegada, eu não sabia, não. Nunca parei pra pensar realmente por esse jeito. Pong. Pong é o quê? Você fica de cada lado um palitinho jogando a bola. Esse jogo você fica o quê? Um cowboy de um lado, um cowboy de outro, tentando matar, assim, mandando bala pro outro. E é basicamente isso o jogo. Aí tem dois cactos embaixo, dois cactos em cima e uma. Os cactos assim, eles vão aparecendo à medida que você é atingido ou o inimigo é atingido. Aí vai aumentando, né? A carrocinha tá lá desde o começo. À medida que um vai acertando o outro. Aí ele vai aparecendo um cacto de um lado e outro do outro a cada vez que um morre. Aí se você atirar lá, você acerta o cacto e lá você perde uma bala. Porque ele tem um limite de bala, né? Quando acabam suas balas, você tem que desviar do inimigo lá. Então você pode ser atingido. Quando acaba dele também, aí começa o próximo round lá. Com o revólver recarregado. E como vários jogos de Atari que você atirava e ia destruindo o cenário gráfico. E aí se você acertar na carrocinha, por exemplo, a carrocinha vai destruindo, assim, ela vai acabando. Aí, tipo, no começo você usa ela como proteção pro cara atirar e não vai te acertar. Mas chega uma hora que a carrocinha some, aí você tem que ficar indo pra baixo. Ela começa a andar também. E quando morre, o cara vai pro cemitério. Isso mesmo. Então tem duas músicas, tem dois temas. E o faz uma cruzinha, assim, uma lápide. Aí daqui a pouco ele volta de novo. Agora só era meio. Eu acho que era meio complicado pra controlar ele, porque eram duas alavancas no arcade original, né? Uma acho que era pra movimentar o personagem e a outra alavanca pra você mirar. como se fosse pra cima e pra baixo pra você apontar um revólver. E eu acho que nele tinha um gatilho. Aí você usava esses dois aí. Aí eu acho que era assim. Depender das imagens é assim mesmo. É, né? Okay, a pistolinha era pra cima ou pra baixo pra mirar, tem um gatilho e a alavanca pra mover. Tanto que isso, quando você joga no MAME, assim, fica, você configura no controle normal, o esquema é configurar num, tipo, no botão analógico. Se você configurar num botão, nos botões, fica ruim. Você não consegue botar, tipo, pra diagonal. Não consegue mirar e nem desviar, né? Você só consegue atirar reto. Mas esse jogo é simples, simples, mas é mó da hora. É divertido. Quem pegar hoje pra jogar, assim, de duas pessoas, assim... Talvez com outra máquina fazer um testezinho assim é legal, cara. Que daí é legal. Essa molecada vai gostar. Vai, pô, vai. Não, mas outra coisa. Pensa, esse jogo, se os caras fossem inteligentes, eles lançavam esse jogo, uma versão pra celular, assim, pra um Android. Um barato, pra o pessoal jogar rapidinho, assim, em vez de ficar inventando esses jogos. Esse jogo tá até com a licença perdida em algum lugar aí. Já virou domínio público já isso daí. Né? Eu acho que os caras nem lembram que esse jogo existe. Eu lembro. O Old Coffee tá nesse podcast querendo tomar o posto do Cisne. O Cisne que tenta sempre trazer os jogos escabrosos. Esse aí vai ser difícil o Cisne bater. E esse jogo era aquele negócio que era pra comer ficha mesmo, porque você colocava lá uma ficha, a partida toda parece que durava 1 minuto e 10. Só. Tem um limite de tempo. Aí ganhava quem matasse mais o outro, né? Acabou esse tempo, aí já era o fim do jogo. Aí bota outra ficha lá. O cara que inventou aquele jogo foi um gênio ali. Esse arcade foi feito dos primeiros ali, tipo, 77. Ele é naquele tempo mesmo pra você comer, ficha mesmo. Pra você colocar várias fichas, assim, não tem objetivo nenhum. Assim, esse jogo conseguiu. Eu não sei se chegou esses arcades aqui do Brasil, mas eu imagino que, tipo, lá nos Estados Unidos, esse lugar deve ter feito um sucesso. Deve ter sido popular, porque é bem elaborado, assim, bem bonito. Se você procurar no YouTube lá, é porque eu não lembro o canal do cara lá, ele foi numa casa dessas de arcade antigo lá e ele filmou a tela. Não tem aquelas TV de tubo quando ficava a imagem assim, ficava balançando, já tão velho já que tava já também, que tava tendo defeito, né? O jogo mesmo assim, a imagem dos bonequinhos já tava tremida já, não conseguia mais iluminar direito ali, mas ele conseguia jogar tudo lá. Eu falei, pô, um negócio desse daí, se eu encontrasse, claro que eu não vou ver por aqui na terra do nunca, mas eu jogaria. Aqui no Brasil mesmo, se a gente for ver, isso aí é tipo algum museu, alguma coisa, um museu, o pessoal que vai fazer uma exposição nem assim, no museu do videogame mesmo que tem, assim, que às vezes vai pra... Vai passando pelo país aí tudo, eles têm esse tipo de coisa, assim. Eles levam mais uns videogames antigos mesmo, assim. O interessante é que, naquela foto ali que atrás que tem, reparar, lá em cima, no alto, tem umas lápides. E é justamente que quando você morre, você vira uma lapidezinha igual aquela e você vai subindo lá pra cima. Pra lá. É meio na pegada, você já tá indo pra lá, já o cemitério. Aquelas lá são os que morreram. Ali é os que morreram. É o destino pra onde você vai ali. Esse jogo é muito da hora. É bom demais, eu recomendo. É velho, mas é bom. Não, é bom, é o que eu tô falando. Se os caras fossem espertos, lançava isso tipo pro Android, assim, um jogo casual de Android, assim. Tirava essas limitação, botava tipo um scorezinho, alguma coisa assim, pra o pessoal, tipo, competir com os outros. Ó, matei tantos online. Os caras faziam dinheiro. Esse jogo é, em vez de ficar inventando assim. Muitos joguinhos antigos, assim, de arcade, de Atari, que, porra, daria super certo no Android, não pode escrever. Esse joguinho já é bom pra tu passar o tempo, não é pra tu jogar sério. Pra tu passar o tempo é perfeito. Esse seria um jogo casual, esse jogo. Na época, esse era um super jogo elaborado, mas hoje em dia, esse seria um jogo casual, assim. E eu lembro do tema, assim, morreu, vira lá, vai aquela tema fúnebre, assim. É a única coisa que tem, assim, porque senão só fica a imagem, assim, o som dos tirinhos. Só tem uma musiquinha de introdução, são duas músicas diferentes. Uma musiquinha bobinha, assim, que sempre tinha duas músicas só. E essa música quando você era atingido. Tem a música da introdução. Não, e tipo, tem duas músicas de morte. Tem a música, aquela de fúnebre tradicional, e tem uma outra também, tipo, acho que uma outra versão dessa música fúnebre, assim, é um ritmo diferente. Não sei se tinha tanta capacidade pra colocar tanta música. Eu acho que tinha, se não me engano, é duas, assim, é um ritmo diferente, assim, eu acho que não era exatamente igual uma da outra, eu acho que tinha duas músicas fúnebres diferentes. Não reparei nisso, mas enfim. Música fúnebre é fúnebre, né, cara, vambora. Então, e o meu próximo jogo vai ser o Biomechanical Toy, eu acho que é assim que fala. Boneco Robertinho. Por quê? Você não gostava desse jogo, não? Não gostava. Primeiro, o jogo se passa no mundo dos brinquedos. Pô, quer um bagulho mais legal do que esse? O cara era um biomecânico. O cara é muito da hora. Você tá no mundo dos brinquedos com uma arma e você tem que sair fuzilando. Você não achava legal? Morre sim. Sabe o que me lembra? Vocês chegaram a jogar aquele jogo Johnny Bazooka Tony? Johnny Bazooka Tony. Da hora. Vai atrás que é bom. 3DO então, e PlayStation 1. E Saturno também tem. Saturn também tem. Eu me lembrava também Blues Brothers também. Tem uma lembra um pouco os cabelinhos. Ah, eu sei que jogo é esse, então. Do CD. É, né? Então. Esse, os gráficos. Não, esse, bem esse jogo que o Cisne falou é parecido com isso que o Rio de Section tá falando agora. Parecido mesmo, parecido. Tem essa pegada, eu tô lembrando que jogo que é. É um que é meio fantasioso. É. Tem a carinha de Robert, óculos de fogo. É meio pegada, só que o cara tá com um pistolão boladão. Então, mas esse aqui já que é baseado no mundo dos brinquedos, né? É aquele negócio, o jogo é super colorido, assim. Acontece milhares de coisa na tela. Tem umas músicas, assim, totalmente diferente do outro. O bagulho é doido, assim, mas é muito legal. A jogabilidade, assim, ele é frenético. Eu gosto pra caramba, assim. Eu fiquei até surpreso de falar que não gosto desse jogo. É, não tinha muito carisma, não. Eu preferia o Johnny Bazucatone e o Blues Brothers. Eu gostava. É, só porque, aí... só porque saiu pra 3DO, coisa, né? Se não saiu. 3DO lindo. Não, nada a ver, mas é gosto mesmo. Eu sei lá, eu achava muito... Esse jogo é da hora, assim, ele é frenético, tem a jogabilidade rápida, assim, fluida. Frenético ele é, mas... Ele tem uns gráficos meio cartunescos interessantes. Não, ele é muito bonito. É, eu tenho certeza que você não parou pra jogar, você tá hateando aí, porque o jogo é demais. Os chefes dele são tudo elaborados, dragão, assim, uns negócios muito loucos, assim, o jogo é muito bom. É, o que eu falei, o que eu achava interessante eram os gráficozinhos, assim, tinha uns chefes de tal, meio... Parecia que tava desenhado num papel, assim, tal, um gráfico diferente, né? O jogo tem até toda uma pegada, assim, meio do Blue Os Brothers e do Johnny Bazucatone, o gráfico, tá? Aí vem o chefe com um meio que parecia, sei lá, um desenho diferente, né? Um traçado diferente, caracterizando, assim, eles. É só isso. Mas, que eu, então, tipo, mas que eu ele, achava, assim, o resto, o personagem, ele tem, tipo, movimentos, ações diferentes, assim. Não é aquele coisa parada, assim. Quando você pula, ele faz movimentos diferentes. Ele é bem, bem... Quem gosta de Johnny Bazucatone vai gostar desse. A diferença não é que... Não necessariamente. Johnny Bazucatone era mais, a era diferença mais, que mais aqui, elaborado. Esse aqui é totalmente 2Dzão, Johnny Bazucatone. Já é um negócio meio, além, apesar de ser plataforma, assim, lateral, né, ele é meio 3D, assim, o visual. Tinha uma pegada 3D, é. E o Johnny Bazucatone é um mundo, assim, mais real, assim, mais realista, não sei, e diferente desse aqui, que você tá no mundo de brinquedo. É fantasioso. Mundo de brinquedo. É, aí você tá andando, nesse aqui você vai ter parte que você vai andar, tipo, como se fosse... uma parte, assim, umas teclas, assim, de piano, teclado. Daqui a pouco você vai estar andando nos negócios de bala, de doce. Aí na outra parte vai ter, tipo, apesar de parecer que ser um inferno, mas vai ter uns bichinhos bonitinhos. E lá eu achava ele meio sem sentido. Sai dando tiro pra lá e pra cá, assim, louco, frenético. Ah, cara. Eu não curtia fazer o quê? É foda. Tem um chefe dele que até que lembrava um pouco aquele... Blackthorn, tá ligado? Blackthorn. Tem uma fase desse jogo que lembra o Blackthorn, assim, porque você... Mas qual o chefe? Não, é uma fase que é, tipo, tudo vermelho, assim, como se você estivesse no inferno, assim, o chefe é, tipo, um diabo, assim, um negócio, um diabão, assim, eu não lembro o que ele faz direito, eu lembro que ele, tipo, vai abrindo a boca, vai soltando uns bichos, assim, e essa fase lembrava bastante o Blackthorn. Esse jogo é bem bonito, assim, É bem desenhadinho e tal, mas, sei lá, a jogabilidade dele eu achei chata. Achei enjoativo, enjoa rápido. Eu achava ele também, o chato que eu achava ele meio curtinho, assim, você gastar ficha nele, ele é super rápido, assim, ele é bem curtinho pra acabar, não é muito difícil. Apesar de parecer, assim, que é difícil, porque vem bastante coisa na fase, não é, assim, você tem um controle bom, assim, por exemplo, das posições que você pode atirar com a sua arma, assim, então você consegue dar conta de todos os inimigos que aparecem. O jogo é bem legal. Fala aí, Guilty, então seu último jogo aí. Fighting Games. Como eu sempre pego jogos com nomes eu complicados... Quero, agora eu quero ver a pronúncia desse daí, como é que vai ser. Silêncio. Gouketsuji Ishizoku Sengokuyo. Bouquete. Vou repetir pra você, não, foda-se sua situação aí. Também conhecido como, no ocidente, como Power Stick. Power Stick. É tipo o último da franquia e não veio pro ocidente. Ele era mais conhecido como Fishball Cash. Falei, caralho... É o Matrimelê, não, Matrimelê não, é o Power Stick. Depois do Matrimelê. Depois do Matrimelê. E aí, esse é o Power Stick. Caralho, que nome. É o jogo da véia, que nem o Cisne fala, é o jogo da véia. O jogo da véia, da dentadura. O Power Stick é as velhinhas, né? Que joga dentadura, dá um Hadouken e a porra toda. A véia era foda, maluco. Quem não passar pelo arcade da véia? Ah, quem jogou com o Power Stick... Deve conhecer a trama. É, então, e esse jogo é meio que um upgrade, assim, daquelas versões antigas pra os dias mais atuais, assim, os cenários, tudo. É meio que a atualização do Matrimeli. Apesar que teve uma versão antes dele, mas é como se fosse um upgrade do upgrade ainda. Eu acho ele, tipo, o Power Stint normal original, só que, tipo, feito hoje em dia, assim, mais novo. As telas, me lembram as telas de Power Stint. Mas ele é um Power Stint. Então, por isso que eu falei, ele é, tipo, uma evolução mesmo de Power Stint. Sabe o que esse jogo me lembra aí? Eu não conheci o jogo, né? Eu, na hora que eu vi ele, eu lembro abrir naquele Rage of the Dragon. Ah, não, mas o Rage of the Dragon você ficava naquela ideia de você montar os combos, tipo, com os dois personagens. É, mas assim, eu não sei. Ele tem, ele, assim, não essa versão, mas o Metrimeri tem a participação dos personagens de Rage of the Dragon. É? É. Ah, eu achei bacana. Tem que destrancar no código lá, mas eles estão lá. Mas esse que o Gil tá falando, não, é o Power Stint tradicional, é um contra um mesmo. É, com exceção de um lá que tem versão pro Saturno também, normalmente só é um contra um. Porque o em questão, que eu não lembro o nome agora, era de dupla. Você podia trocar no meio da luta, se não me engano. É, o que eu falei é. É, mas é, o estilo, a arte, assim, parece que foi a mesma empresa que fez, assim, na hora que eu vi, assim, eu falei, não, tem alguma relação, alguma coisa ali, alguém que trabalhou na empresa, não sei nem se é a mesma. Mas é legal, gostei desse daí. Esse é muito da hora. Meu, esse tem um cenário mais da hora que o outro. É nesse Nugget que tem uma banda, que tem uma cena que tem uma banda tocando lá atrás, não é? É o Metrimeli, desde o Metrimeli, tem. Tem, não, mas é diferente, não, mas esse também tem, uma banda diferente, que tem até um gordinho cabeludo, assim, tocando lá atrás. Aí fica difícil porque eu nunca reparei muito, tem um tempo que eu joguei o jogo, né? Eu sei mais do Metrimeli porque eu joguei não tão recentemente com um amigo. Então, mas esse jogo, se eu não me engano, tem, assim, ele tem também aquele cenário tipo parque, assim, que você tá jogando, tem um riacho lá atrás. O Senzoku eu não sei porque eu não achei, não botei de dois, mas o Metrimeli... É, quando era versus, as músicas eram cantadas. Já pra ali sacanear também, que tinha umas músicas que socou. Não, era cantada, tinha fase do ringue. A maioria delas são pelos índios. A maioria, mas algumas são. Uma são de caráter duvidoso, né? Mas tá lá. Não, mas a versão do arcade normal, ela tem. Tem a música cantada, sim, lá. A maioria delas são, acho que só uma ou duas que. Eu li que só os versos que tem músicas cantadas. Normalmente um play, não. No vídeo que eu vi lá tinha lá uma música geral. Contra a CPU lá. Não, não é que não tinha músicas cantadas, mas do versos todas são, pelo que eu li. Pra enfrentar a véia no final lá, dá pra. Ela tem alguma. A mãe é o. A mãe é derrote a véia. Mas no final é a princesa Lily, não? Que é o chefe final desse. Depende do personagem, muda o chefe ou não? Não, nessa versão acho que não. Acho que o final, acho que o chefe é sempre o mesmo. Tinha uma garotinha que tinha um golpe do Shang, lembra? Ela fazia tipo o Shang do King of Fighters, ficava psh, jogando o cara pro lado todo, uma garota magrinha. Aí tá até engraçado. Ah, mas Power Stint tem isso. Pelo menos a partir de certa versão tem essas coisas. Essa versão que o Gui tá falando, eu tive problema pra fazer funcionar. Assim, falando de controle foi esse problema que eu tive. Tipo, o botão ficava duplicado. Então, essa foi um parte pra fazer funcionar. E mesmo assim, quando eu consegui fazer funcionar, não funcionava as diagonal. Aí não ia jogar direito. É uma bosta. Não configurar. Pra dizer que esse jogo era isso. Usava o Joy2K e ia, porque configurar piora tudo aí. Né? É, do jeito que vem, né? Tem que, senão estraga tudo. Mano, mas esse jogo é demais. Mano. Como que os caras não me lançam isso pros consoles, né? Isso é, tem que ver isso com a Atlus. E aí, Atlus, o que é que eu vi? Esse jogo saiu em que ano, Gil? Você lembra? Esse Power Stint aí, Dota? Que esse jogo é tipo, é bem recente. Assim, de 2009. Porra, recentaço. Mas ele não tinha uns gráficos muito assim... Era no padrão do Taito, era um gráfico bonito mesmo hoje. Não é, no máximo não é HD, mas não é tão HD também, né? Tá no limiar do bonito ainda. Não é querendo dar meu espetáculo não, mas eu achei melhor que um certo jogo aí que tá pra sair de luta também aí. Mas então, Guild, mas esse jogo aí você chegou a terminar com algum personagem, alguma coisa não? Eu não cheguei a zerar não, um negócio às vezes crashava. Não sei qual era o problema, entendeu? Porque quando ele sai, depois a gente descobriu que era, assim, que era melhor ter dupado de novo. Parece que era defeito do Zump lá. É um mau pecado, né? Mas um jogo mó bom, assim, diferente. Mas alguém deve ter zerado. Comigo não deu certo. Não, né? Mas então, mas é não sair pra videogame pra mais nada, esse que é o problema. E ainda sair... É estranho, porque até a penúltima versão chegou a sair, mas esse não. Será que uma hora não aparece aí? É porque eu não pesquisei, mas tá, vai que ele é só um upgrade, entendeu? Tipo, Matrimelei a mudança, aí o seguinte já foi um upgrade. Não, mas eu acho que ele é como um jogo mesmo novo da franquia. Você jogou Matrimelei, você joga ele. A diferença é que tem mais personagens e a história andou um pouco mais. E é um jogo zoeiro, né? Não dá pra negar. Ainda mais quando você derrota os oponentes. É, e tem a véia, fala aí. A véia carismática. Ah, se você assiste anime, você pode ver algumas coisas lá. Tipo, quando você perde, o cara rabisca a sua cara. Aí, tipo, tem uns que desenha a cara do Evangelion. Sério? Sério. Ai, caralho, que ideia. Eu pensava que era só um aviso qualquer, onde eu ia assim, pô, é a cara do Evangelho, velho. Se desenhou na cara do... Fala aí, Cid, fala seu jogo aí. Vou trazer então Golden Axe, Revenge of Death Adder. Porra, esse jogo aqui, caralho, é cega. Por que que não me desgraça pro Sega CD, Saturno, qualquer coisa? Não, nessa hora o Cisne solitário lá com o Saturno dele, fala assim, por que que não saiu? Sai tanta porcaria. Por que que não saiu pro Saturno? Ele fala assim, eu acreditei tanto na Sega com o Saturno, comprei tanta porcaria e esse jogo que eu queria ela não faz. Pois é. Pô, esse jogo era muito top. Quem não conheceu, o cara tá perdendo. Jogar aqui. É ainda mais quem é fã da franquia. É esse mesmo. Centaur. loira, uma centauro. Tem a loira. Tem o velhinho em cima de um. De um gigante. É 4 ou é 5 personagens que você escolhe? 4 personagens. Quatro, e né? Tem o cara com um tridente assim na mão. Mas é aquele moleque que eu não entendi até hoje qual é dele. É um tridente ou é um garfo daquele que o pessoal usa pra colher feno, essas coisas na roça? Ah, é. Eu feno, acho que é isso mesmo, é. Pra colher feno. Mas já como se fosse um tridente. É, tipo um garfo assim, assim, um rastelo que chama, rastelo. É, um moleque, mas um moleque com uma cara de sei lá, maluco, de playboyzão, com cabelo arrepiado, nada a ver, esse moleque não combinou muito não, mas tirando isso... A primeira vez que eu vi esse arcade, eu fui, botei a ficha e escolhi a centauro, só que a centauro jogando sozinho é maior problema, se os inimigos grudam em você, você não consegue ficar atacando direito, aí o pessoal te mata. Porra, não, esse jogo é dificuldade, porque quem joga Golden Axe e tal, sabe mais ou menos do nível, né? Do nível do jogo que vai encontrar, só que no arcade a dificuldade é um pouquinho maior. Claro, né? É claro, né? Mas, porra, é um jogo muito gostoso. Você lembra? Tinha opções lá pra você escolher dois caminhos. Você chegava num lugar e falava, pode ir por aqui ou por aqui. E aí, um caminho era difícil e outro caminho era dificílimo. Porque é muito... não tinha facilidade. Ó, é. Aqui você pega uma vida, mas vai morrer. Ó, aqui você não vai morrer, mas perde uma vida. É, você perde. Isso mesmo, é uma treta. E fora que tinha um cenário meio psicodélico. Tinha uns, eu não lembro se é o segundo ou o terceiro, que eram uns cogumelos, assim, uns negócios vermelhos, assim, um fundo meio preto, mó doido. Aí você não sabia se você pulava em cima dos cogumelos, se você cair ou não. Umas armadilhazinhas sacanas, assim. É, tinha pegado de armadilha que os próprios inimigos vêm, que eles traziam, assim, deixavam no meio do caminho. Os personagens eram, porra, era grande, eram diferentes do Mega Drive, né? Os personagens grandão, bem detalhados, bem desenhados e tal, isso dava um tchan no jogo do cacete. E tinha a questão de, fiquei sabendo há pouco tempo também, que as vozes do personagem, os sons, que as vozes eram de pessoas torturadas mesmo, que a SEGA usou e tal. Tem várias histórias. O pessoal gritando, uma parada da hora que nesse jogo, às vezes você tá chegando você tá chegando numa parte da tela, aí vem chegando tipo uns pessoal assim, sendo chicoteado, né, tá ligado? Arrastando, né? Aí você tem que ir lá libertar eles. Aí, libertar, assim. Tinha uns caras pra libertar. É, tem um monte, toda hora aparece, assim. Aí os caras tá preso, nas jaulas também, às vezes você vai lá e solta. Tanto se você não soltar da jaula, você pode avançar a tela e deixar eles lá. Outra hora você chega assim numa parte, tem um grupinho de inimigo, aí tem tipo um cara preso, e os grupinhos de inimigo tão dando risada, não sei o que, aí você vai tipo lá salvar, você é tipo um salvador, assim. Aliado, você, às vezes o inimigo vem em cima de um escorpião, você pode matar o inimigo e pegar o escorpião dele e ficar cavalgando. Tem vários bichos, né? Aqueles bichos esquisitos lá. Que tem um grilo, sei lá, que solta fogo. É, tem uma porra de um louvadeus. É, louvadeus, sei lá, que solta fogo. Tem uns especial, às vezes você junta um monte de caras, vou dar um especial. Aí solta, aí aparece pegando fogo tudo, e aí os caras, a cara dele gritando assim com a boca aberta, só a caveirinha assim. O Fatalis do Scorpion, assim. E a trilha também. Tem isso. Mano, as músicas desse jogo. O som, esse jogo era marcado era assim, quando o pessoal, que esse jogo já, ele tinha um som alto mesmo no arcade, assim. Quando alguém colocava a ficha, o fliperama inteiro quase ficava escutando, assim, tanto as músicas quanto as vozes dele, assim, porque mesmo tendo os outros sons, os sons dele são muito altos. E o mapa, quando você passava de fase, que o cara jogava o pergaminho na mesa e vinha com a mãozona, ó, você... Ah, vai, é, não, aqui. Isso aí quando você passa, né, evolui, aí fica uma mão mexendo, assim, apontando. Uma mão mexendo, apontando. Pô, tinha a fase da caverna, que era escuro, aí tu chegava a parte da... Os inimigos ficavam tudo... Não, mas essa daí já é das partes que você pode selecionar a tela, ou você vai, tipo, o mundo lá dos cogumelo, ou você vai pra cá. Caverna. Pô, esse jogo era muito foda, maluco. Ele acho que foi o primeiro que teve... Ele tinha golpe diferente, em vez de só o soco, o combo normal, né? Ele tinha uns comandos que tu fazia que ele fazia um golpe diferente, tipo um ataque especial, né? O maluco principal, né? Que esqueci o nome dele. O Bárbaro lá. Ele tinha tipo um... Imitava como se fosse fazer um Shoryuken com a espada e parava no meio do caminho. Não, eu lembro que tem... 3 botão, um botão de golpe. Não, mas tu fazia. Não, comando, tipo, baixo, cima, frente, trás, fazer um comando rápido, ele fazia um golpe diferente. Eu lembro que eu fazia, 2 pra frente, correr, o inimigo aparecia, você aperta o chute e dá voadora. Isso aí você passava não, até não, chefe. Isso assim. É normal, isso é normal. Mas tinha uns golpes novos. E o maluco podia cravar a espada no cara que tava no chão. Ah, não, ele tem. Não, durante o tipo, não como você tá batendo, ele tem bastante variações, assim, ele vai trocando os movimentos. Mas ele também é aquele negócio, se eu não me engano, 3 golpezinhos te mata, assim, ele é bem rapidinho pra te matar, eu acho. Mas que o Golden Axe meio que sempre foi sacana pra ele matar. É, então, ele é, a sua vida é bem frágil mesmo, assim, com 3 golpes você acaba, assim, você, caralho, já morreu. É, a energia dele que de Golden Axe eu não entendo, né? 3 barras que. Assim, é, 3 quadradinhos. Às vezes uma porrada de golpe e aí não cai nada. De repente tava uns 2 golpes já suga 2. Meio doido, é meio loucura o sistema de contabilizar os danos, né? A SEGA nesse foi meio cabeçona, né? Tem esse jogo fodão. Tem lá o Saturno sem porcaria nenhuma. E não lança. E é só portar, só tu não pegar tranquilo. Tipo. Não, ela me lança lá o jogo de luta de Final Fight, preciso me comprar. O jogo de luta de Golden Axe, preciso me comprar. Duelo, e aí, nossa, esse jogo, isso. Cadê pra vocês o me comprar? O top não trouxe. Essa é a SEGA. Ah, oh, meu Deus do céu. O combate final com o Death Vader era foda, lembra? Lá em cima do topo, assim, do troço. Caralho, ele bem desenhado pra caralho, maluco. Muito top. Não, mas mano, esse jogo já marca, assim, pelo gráfico, estilo, o desenho dele é mó bonito. Desenho assim. Diferente. Pô, o Death Vader tava impecável, maluco. Tava impecável. No Mega Drive, tu vê aquela coisa bizarra, não, alta, assim, com o capô. Não tem nem comparar, né? Aí... tem nem comparação. Tu vê isso aqui, tu fala assim, caralho, é o é o cara. É o... Ele é naquele meio pegado, assim, o traço dele. Ele é um desenho e tal, mas ele tem um traço meio maduro, assim, não é aquele negócio meio infantilizado. Esse jogo é demais, mano. Pena o Cisne teve passado a infância e adolescência dele sofrendo aí, não ter esse jogo. Ia pro arcade. Se no arcade que eu frequentasse tivesse, porra, eu gastava minhas fichas todas nesse jogo. Mas você não chegou a ver esse jogo no arcade, não? Não, no arcade não. Você joguei muito mais tempo depois do meme mesmo. Os arcades seus era chinfrim mesmo, esses seus arcades aí. Pois é, é mano, nada, hein, meu? Ah, também, um cara ia lá pra ficar depedrando o arcade. É, pior que o cara pensa assim, pô, eu coloco aqui um jogo de bongo, o cara rouba o bongo. Eu coloco um jogo que tem um flyer do lado, o cara rouba o flyer. Qualquer agora eu jogo botando a cara e pra quê? O cara fica desmontando, né? Vou dar as peças. Lixa de golpe do. Lixa de golpe pro bonitona lá. Ele não roubou pior que não fazia nada. O Cruzen usa porque não deu tempo. Não, o volante botou no Chevette, foi isso aí, foi na época, foi no Guild, foi lá no Bahia, back to Bahia. Mas pelo menos os caras deixavam o arcade lá, né, não é que nem um, foi levando tudo, como que é que o cara vai fala, jogar não passa mais. Só com um toquinho, só com o cotoco do mas volante. Mas aí que tá, o Cisne afrouxou os parafusos, e aí quando a máquina foi lá pro Guild, os caras roubou de vez. Os caras já fez. É, o Cisne se deixasse ai, mais cara. Tempo, ele tinha roubado. Beleza. E o seu último jogo aí hoje, qual vai ser? O último jogo, a maioria do pessoal conhece, né? Cadillacs e Dinossauros. Existe algum fliperama no universo, ou pelo menos aqui no Brasil, que não teve esse bendito jogo, meu? Esse é caso para Globo Repórter. Se teve, não era digno de respeito o estabelecimento. É um estabelecimento impróprio, né? Tudo arcade, chegava, tipo, no comecinho e tal, tu já começava a máquina ligada. Não, você já chegava... Muitas vezes, depois de um tempo, lógico, passou o tempo, né? O pessoal já nem ligava mais pra isso. Mas aí muitas vezes você já chegava no arcade, os caras botavam essa máquina logo na entrada. Assim, aí você chegava e tava vendo lá aquela aberturinha lá, os dinossauros e o carro lá, os caras assim, na frente. Você só via aqui. Tá vendo? É um jogo chato pra caramba do pessoal correndo com o Mustafa pulando. Duas pra frente e soco. A primeira vez que eu vi um amigo meu terminando esse jogo com uma ficha, eu fiquei, caramba, esse maluco é foda, esse maluco é foda. É, você ficava lá tipo 3 horas correndo com o Mustafa. É, o pessoal fazia só isso, só pra terminar com a ficha. Não, mas e aí você vai ver como que o cara joga, mas aí é mó feio, porque aí o cara só anda um pouquinho, fica matando um pouquinho. Aí vai esperando aparecer inimigo, quase que inimigo por inimigo. Eu não sei se isso é ruim, se a gente considerar que Final Fight a gente fazia essas coisas também. Só que mais rapidamente porque tinha um tempo, né? Mano, eu vi às vezes o cara jogando Cadillac, tinha uns caras que era doentinho. Os caras faziam uns combos. Os caras faziam uns combos com os bugs do jogo. Tu ficava mano, assim, puta ah, é. Que pariu. Tipo assim, o cara batia no cara no chão. No chão não, no alto, cara no alto. Jogou tanto bagulho que descobriu os bugs. Assim. Descobriu os bugs todos. É tipo assim, o cara fazia o combo, aí no alto o cara continuava fazendo umas porra lá que o boneco. Pá, pá, pá, pá, pá. Eu caralho, lá o cara. Isso, mano. É, isso aí eu já vi também. E fazia aí, e o maluco zerava com a ficha. Brincava. Eu falei, gente, isso aqui é quase um fight game esse jogo. Caralho, eu pensei que era só beat up a ideia de chegar no inimigo e fazer o soco, ir pro outro, soco. Os malucos chegaram nesse jogo, levaram esse jogo pra um outro nível, assim, que eu desconheço. Profissionalizaram, até hoje. Né, a jogatina. Muito profissionalizado. Não, fala a verdade, pra um jogo de 92 esse jogo é lindo, fala a verdade, é muito bonito. É, né? Porra, não. Até hoje. É, é que eu joguei tanto esse jogo na vida que eu acho que eu não tenho um saco mais de jogar esse jogo. Mas tem, se pegar assim, fase do carro lá, acho que é a terceira fase, parece. Você pega lá o Cadillac lá. Aí vai de dois e seu amigo gritando: não perde o carro, cara. Ah, é, puta, sempre quem fica no carro fica xingando: caralho, não perde, não sei o quê. Aí passar aquela fase toda lá, se você perdesse o Cadillac, era um sacrifício danado andar aquilo tudo até lá. O Cadillac você pegava lá, chegava no chefe, era uma maravilha aquilo dali. É que nem aquela parte chegando no dinossauro dormindo, você fica lá: não acorda o cara, não acorda o bicho. Aí você deixa acordar, o cara: pô, você deixou o dinossauro acordar, cara. caramba, não era pra deixar. Mas nada novo, a ver mano. Que o Cadillac tem metralhadores na frente não usa. Pior que é. Mano, o pior de tudo. E depois da sequência bizarra que esse jogo teve pro Sega CD e pro PC. Aquele nossa, Cadillac Second, mano. Não sei das coisas. Que você só como joga assim? Com teve Cadillac. Assim. Teve? Só no Cadillac. Aí teve, metade do jogo, pro Sega CD e pro PC. Você, metade do nossa. Jogo é no Cadillac na floresta e metade do jogo é num coisa... Ficava passando de nem tem Cadillac. Né? Na segunda metade do jogo é tipo num ambiente, tipo um trilho, assim, um negócio horrível, assim, mó lixo. A história que o a história original é você ficar vendo Seminha e Cadillac. Parece que a história original é isso aí. A do Capcom que deu uma alongada e fez aquilo lá. A história verdadeira? Não, ele seguiu os quadrinhos do Sega CD, no caso. Ah, eu nem sabia. Exato, seguiu os quadrinhos, é. Foi, seguiu fielmente, porque isso aí é baseado no quadrinho. Do arcade da Capcom foi beat up louco. Não tem nada a ver, não sei se tem alguma coisa a ver, mas sei lá. Eu lembro que quando eu cheguei no locador uma vez, o maluco, caralho, o Cadillac do Sega CD chegou. Eu falei, bota aí o dia inteiro pra mim, bota aí o dia inteiro é pra mim nessa porra. Acabo. A decepção minha. Chegou, veio aquela porra, eu. Que se enviando pro cara, me devolve o dia inteiro aí. Eu falei, peraí, deve ter. Eu falei, eu pensei assim, não, peraí, deve ter esse CG aqui antes de começar, né? Peraí. E aí demora até CG. Começar você naquele. É, tempo, porque o Sega CD tinha aquele negócio de daqueles vídeos e tal, né? Aquelas cenas. Eu falei, pô, os caras fizeram até uma cena, ó. Vai começar e é longa, é longa. O beat up frenético, é longo. Vai começar o beat up frenético, é pouco. Calma aí, olha lá. 15 minutos de cena. Melhor do que do arcade. É, lógico, tem 15 minutos de cena, aí, vai ser melhor. Aí quando eu vi que é só aquilo, ficava aquele barulho de grilo assim. E você naquele carro ali atirando sem nada, mano. Que merda. Falei, e aí você passa daquela parte, aí cena, mais 5 minutos de cena, aí volta pro carro. Aí cena de novo, mais 5 minutos de cena, aí volta pro carro. Mano, é uma bosta, mano. Não tem nada a ver com o jogo do arcade. Bota o dia todo aí. Porra, eu pensei que era tipo assim. Eu lembro da época do Final Fight, né? Tá vendo como é bom ler a Super Game Boy? Final Fight eu joguei pra caralho. Jogava a tarde inteira no Sega CD. Me adorava. Aí o cara falou que tinha Cadillac. Eu falei, fudeu. Nem o maluco sabia. Vou enganar pior esse que, cara. Pior que o maluco não. Eu acho que eu creio que ele tava mesmo que eu não engane. Mesmo que eu não engane ele, 15 minutos da vida dele eu vou tomar. Eu acreditava no Vandal. O maluco era gente boa. O maluco acho que ele foi de inocente mesmo. Ele também acreditava não no Vandal. Se não conhece um cara certo, é o não, mexicano Vander, paraguaio. Vander era o dono da locadora. O Vander era gente boa pra caralho. Eu não contei a história da dia festa aniversário dele, não, né? Porra, foi foda. Foi na época do. Foi um jogo puta foda assim, pro Super Nintendo, que não teve como eu voltar pra casa. Aí o maluco falou, porra, hoje é meu aniversário. Eu falei, sério? É, porra, fazer uma parada aí, uma festa então. Aí tava cheio de molecada lá e tal. Aí ele falou, caralho, minha mulher não sei o que, sabe o que? Ah, vou comprar essa. Foi lá embaixo, comprou um par de coisas. Quantos anos você tinha? E hora passando, 3, 4, devia ter, porra, 11, 12, e o cara, eu chuto tipo, aí. Sem, já casado, né? O cara já casado, mas o moleque gostava de joguinho pra caralho também. Aí, e, tipo assim, tinha horas que ele falava assim, foda-se, não cobrava mais, o moleque era gente boa pra caralho. Aí, eu, porra, jogando lá alguma coisa Super Nintendo, não lembro agora que jogo que era. Se era Killer Instinct, era um jogo assim, porra, que eu ficava assim, caralho, que jogão e tal. Que não tinha pra jogar como no arcade, a gente jogava no videogame. Aí eu sei que o maluco foi lá e caralho, porra, o troço anoiteceu e tal. Eu, caraca, maluco. E a gente não se ligou que tava anoitecendo, que passou uma horão. Eu, tipo, tinha eu tava com roupa da escola ainda. Só sei que teve uma hora que bateu a polícia lá, mano. Bateu a polícia na porta e ele, caralho. Porra, maluco, eu falei, putz, eu rindo assim, caralho, que mico, mano. A mãe do maluco veio com a polícia, olha só, merda, olha só. Aí, mãe... Quando abre, era minha mãe, mano. Eu falei, caralho. Aí ela, eu falei, peraí, eu tô indo. Eu falei, foi mal, gente, é o policial, vocês saem. Aí, porra, deu uma dura no cara, mano. O cara pedindo, que foi meu aniversário, pá, meu irmão, não sei o que. O prédio já tinha fechado, mano, caralho, uma coisa de doido, foi foda. Mano, mas isso aí é tipo coisa no final de 80, anos 90 já, mano. É o tipo de coisa que acontecia muito, mano. Faz muito esse tipo de direto, coisa. Essas tristezas. Mas né? Engraçado mas é assim, eu... não, o vergonho, o cara, a mãe do cara. Pô, quando o cara do cara veio aqui, maluco. Olha lá, que se que liga papelão. Só o vexame agora. Se liga no papelão que vai vir agora. E era eu mesmo. Falei, caralho, mulher foi a minha mãe buscar polícia. Apanhou, mano. Apanhou, chegou em casa? É, acho que apanhei, não lembro, mas acho que sim. Se eu mal me recordo, acho que sim. Só sei que no final eu falei assim, eu dormi igual o bode gaiato, dormi com couro quente, mas eu fiquei assim, mas valeu a pena. Dormi com couro quente, mas valeu a pena. Caralho. Como que saiu de Cadillac? É, que foi do Sega CD, que eu lembro que eu cheguei lá, o maluco falou que tinha Cadillac, eu Porra, bota aí o dia todo pra mim desse Cadillac aí, foda-se. É isso que eu falo, você vê como que Cadillac tem história no mundo, mano. Mesmo quando não é o do arcade, só pelo fato de ser Cadillac tem história. Ainda mais quando envolve a pele da pessoa. Não, mas isso é o que eu falo, o Cadillac foi tão marcante que marcou mesmo, até o couro do cisne aí tá marcado. Porra, esse Cadillac foi sujo. E pra finalizar lá, meu último jogo vai ser o Garyu Musashi. Eu acho que ele só se chama Garyu. Não, é Garyu, que eu conheço ele como Garyu Musashi, não é? Mas acho que o nome é só Garyu. É, eu acho que ele é conhecido pelos dois nomes. E ele é que? Se o Osman lá, o Osman, sei lá, era tipo o Strider, esse aqui é o Ninja Gaiden do arcade. Esse eu não conhecia, não. Nunca ouviu falar? Tô vendo aqui, nunca ouvi falar. Mano, esse jogo é demais. Você pode escolher dois personagens, né, Gil? Entre um ninja e uma... É um ninja e uma Kunoichi. Como que é? Como chama quando é homem? É, ninja feminina é Kunoichi, né? Nem sabe, eu não sabia não, pra mim era ninja, não sei. Ah, quando você vê Mai falar ninja, Mai joga com noite. Ah, com noite? É que ele tá levando pro lado errado da palavra. Não, ali. Eu tô entendendo, é tipo de kunai, mas aí, tipo, sei lá. Não sabia não. Ah, você quer que eu diga uma curiosidade? A roupa da Mai é justamente porque ela é uma com noite. Tipo, como elas não tinham muita força física nem nada, a ideia é que elas distraíssem os oponentes para facilitar o assassinato. Por isso que a roupa da Mai é aquilo ali. E pior que a menina mesmo desse jogo, do Garyu, ela tem é mais atrativa, né? Apesar que ela não é tão assim que nem a Mai, né? Mas é mais... É uma característica do jogo também, né? Musashi tinha mais força, ela tinha mais alcance, mas não tinha tanta força. E outra, esse jogo, você lembra? Ele tinha um esquema de você conseguir passar praticamente o jogo inteiro dando slide. Não sei se você já chegou a fazer isso pra passar. Não cheguei a testar isso. É que é melhor. O jogo não é muito grande, ele tem 5 fases, né? Mas você praticamente consegue passar quase todas as fases dando slide, assim, porque você não precisa parar pra matar os inimigos, então você vai dando slide. O que parecer na frente você derruba. E aí vai dando slide e até avançar. Aí naquelas telas que é plataforma, aí você para pra pular. Mas você praticamente passa as telas com slide. Aí você tem que parar pra enfrentar os chefes, né? Toda tela, toda fase tem um chefe, né? E os chefes são muito da hora. O jogo em si, o visual dele é muito bom, assim. Eu não sei como que esse jogo não saiu pra videogame, assim. Ele tem todo um estilo assim, de jogos mesmo de videogame. Ah, se vacilar, ele tem pro Neo Geo. Não, vacilar, não tem, né? Não tem. Só... Então é aquele exclusivo pro MVS. É, então é um dos poucos é de MVS, ele não saiu. De que ano é esse jogo? 99. E quem que fez? É, Visco. Daquela, tá ligado? Aquela empresa Visco. Fez bastante jogo de arcade mesmo. Vários desses jogos BTL que a gente conhece, coisa feita pela essa Visco aí. Pra quem gosta de Ninja Gaiden, é aquilo, praticamente a mesma pegada, assim. Ele tem cenários, assim, muito bonitos, assim, bem variados um do outro. Eu não sei a história, assim, eu não lembro da história. Você chegou a ver a história dele, Guilherme? Ah, você é Musashi, parece que o seu amigo... Amigo não, o carinha lá que, na história de Musashi, que elimina ele. Volta à vida devido a um pacto com o demônio lá e Musashi tem que resolver o problema. Talvez ele com a menina. Aparece uma irmã dela, sei lá, que ela abraça lá, não sei. É, tem alguma coisa, assim, de irmão, sei lá. Ah, não sei, certo. Vai. Muito tempo. Eu só usaria como Musashi também, então. Então, porque eu joguei com a menina e quando ela termina, ela abraça assim, uma outra lá e começa a ver que a história, o final, né? É que a história dela é diferente da Musashi. O cara tá, quer ser levado no Musashi e ponto. A menina é um efeito colateral lá da trama. Tá lá só por tá. É porque os caras falaram, ah, bota um personagem mais aí, inventa isso aí. Aí foi. Simples assim. Não, é que tem jogos que tinha isso, só tem um personagem, só vai ter um personagem, inventa qualquer coisa aí e bota outro. É porque eu vi a personagem feminina e falei, vou jogar com ela, sabe? Todos esses jogos sempre é com personagem masculino, eu vou jogar com a menina. E esse jogo também tinha umas músicas assim boas, assim, tirando a da primeira fase, que era um meio tribal, assim, as outras músicas, as outras fases, uma pegada assim que deixava você super empolgante, assim. Imagina, esse eu tenho certeza que se o Cine jogar, eu acho que ele vai curtir. Eu tô vendo os vídeos aqui. Eu acho que ele vai falar assim, pô, eu não sei como que eu não conhecia esse jogo. Nas fases, você consegue fazer tem opções de caminho, assim, você consegue passar, tipo, não todos, mas algumas fases você consegue seguir pro caminho de baixo, caminho por cima, você consegue, tipo, fazer caminhos diferentes, né? Não sei se em todas as fases, mas em algumas, umas duas ou três fases você consegue fazer isso. Eu não sei o porquê de os caras terem lançado esse jogo só pro arcade, assim. Pra arcade, tem um jogo de aventura que não dá nada a ver, tá, pra arcade. Pode ser lançamento também, não querer perder dinheiro. É, mas não era mais fácil você pegar e fazer um jogo desse pra um console, jogo? Aí se fizer sucesso, tentar lançar pra outro, agora pro arcade. Mas... Eu não sei, é o Neo Geo também, né? É, e em 99, mano, o arcade já não era aquela coisa. Acho que Neo Geo já não era essa coisa toda. É, só se os caras lá no Japão ainda tinham uma visão diferente de arcade. Os caras achavam que o resto do mundo ainda tava bombando que nem o dele, que nem eles lá. Acho que não. Ah, não sei, porque não imagina, assim, no arcade. Se eu não tivesse visto eles, eu falava, não, esse jogo não tem nada a ver com arcade. Com jogabilidade, assim, dele. Você imagina você com joystick na mão jogando. Tem quantos botões de pulo e tiro só? Vou lá fazer. Eu não lembro se tem um botão pra jogar estrelinha ou não. Ou a estrelinha era um comando que você fazia com um ataque lá. É, eu lembro que faz tipo uns combinhos, né, Guild? Não, ele tem uns comandos lá, mas... Não é nada extraordinário, não. É porque é Ninja Gaiden, bateu a espada, foi. Não tem muito. É, bem rápido, assim. A pegada dele é assim, você tá nas telas ali, naquela velocidade, chegou, terminou aquela fase, aí você vai pra um chefe. Toda fase tem um chefe. E aí o chefe, você fica lá enfrentando. Os chefes é tudo um bem diferente do outro, assim. Tem tipo uns o último, se eu não me engano, é até um demôniozão. Não sei se pra cada personagem muda. Mas pelo menos com a menina, o último é tipo um demônio mesmo, assim, um diabo mesmo, assim, grandão, com as asas zona aberta, assim, não sei. Acho que os chefes são os mesmos, só que muda a história. É difícil, é fácil. Ah, tipo, rápido. Não, ele é meio fácil. Você só vai meio dar entravadinha nele, assim, no chefe, não é muito difícil, não. Ou nem isso, né? É a questão, tipo, você pode ter mais facilidade com um ou com o outro, mas aí entra aquela questão, com o Musashi você causa mais dano, com ela você pode ir mais safe. É, que nem eu falei, com ela, o que eu peguei, o esqueminha, eu fiz o esqueminha assim, eu ia dando slide na tela, não tinha problema nenhum, aí chegava só no chefe que eu tinha que enfrentar o chefe. Durante a tela eu passava mais no slide, assim, rapidinho. No começo eu até achava que esse jogo tinha saído pro Nintendo DS, que, se eu não me engano tem um jogo que é meio parecido com esse. Eu não lembro agora o nome. Aí eu achava que até que era esse jogo. Aí depois eu fui pesquisar e não. Eu vi que era só... Que esse jogo só tinha saído pro arcade. Ele tem, tipo, umas fases, assim, naquela pegada daqueles teatro kabuki, assim, japonês. Tanto que tem um chefe dele. Eu não lembro qual que é. Se é o primeiro, se é o segundo. Que é uma menina, assim, com aquelas pinturas, assim, uma boneca. Com certeza não é o primeiro. É, então, uma pegada, assim, tipo, aquela teatro kabuki. Tá ligado? Com aquelas maquiagens, aqueles negócios. É, um joguinho legal. Vou pegar pra jogar depois. Se rodar no Dingo, show de bola. É, de arcade. É de arcade esse jogo. Eu acho que é roda. É de arcadão ainda, de 99. Eu tenho certeza que vai rodar. Esse podcast chegar a sessão 3 ou mais, um dia vocês vão ver lá se a gente falando, meu Dingo era lindo. Não, meu Dingo é lindo. Qualquer ainda. Coisa, a gente faz um episódio, assim, mesmo depois que tiver acabado e tal, só pra falar, pô, vamos fazer um episódio só pra falar, pro Cine falar, meu Dingo era lindo. A gente faz uma edição. Internado no hospício. É, a edição especial. E tá lá, esse de meu fantasma. É o Dingo, meu Dingo, meu Dingo! Era lindo mesmo, Dingo. Calma. Aí bota a injeção assim, pronto, vai dormir. Meu Dingo. Mas beleza, tem alguma. Tenho recomendações. Fala aí, então. Algumas sugestões antes de terminar. Daytona 2, vale o confere. Pô, Daytona USA 2 já é um jogão. É mais do que vale o confere. Daytona USA 2 é show. Charlie Ninja, um jogo lendário. Não. Pessoal, aí não. Quem quiser conhecer, vê o nosso jogatina aí com Charlie Ninja. Se quiser conhecer um jogo legal, interessante e dinâmico, clique não, aí. Edward Hand. Tem jogatina. A galera vai curtir. Não, agora falando sério. Silent Hill Arcade é de tiro. Esse eu não consegui. Eu não puxei, mas não consegui executar. É grande esse jogo, assim, pra baixar? 18 GB. Nossa, deixa quieto. Eu baixei, mas não consegui executar o demônio. Tem uns paranauê de configurar. Ih, aí encheu o saco, deletei tudo, foda-se. O Dolphin Blue, muito show, bacana. Eu pensei que o Guilt ia falar dele, é a cara eu do Guilt. Eu também achei que o Guilt ia falar. Aí quando o Guilt... Já tinha separado na lista. Quando quando o Cisne botou na lista dele, eu falei, olha, o Guilt ainda vai falar que ia falar. Aí eu depois ele trocou. Na época que eu troquei pelo Godex, que eu falei, o Guilt vai botar esse, vou deixar esse pro Guilt. E ele não botou. Dimo Front também, né, que o pessoal muito fala que é o pai lá do Metal Slug, não sei. Eu acho que ele veio depois de Metal Slug. É, eu também tenho essa dúvida aí, mas tem gente que fala, né? Tem um que eu peguei agora aqui, agora mais cedo, mas tá mais cedo, que é o Peter Pan de arcade, que é um beat'em up, eu não conheci. Eu achei interessante. Tem aquele jogo Magical Cat Adventure, que eu imagino que é o cara que deve ter gostado daquele jogo Bubsy e quis levar o Bubsy pro arcade, já que não tinha, não podia jogar, fazer com... Fez um jogo... Um gato mágico, lá, sem carisma, assim. Mas é um jogo de plataforma também de arcade, é bem diferente. Você não, é um tipo de jogo que você não tá muito acostumado a ver em arcade. Ah, tem um do Sonic, Sega Sonic também. Mas esse aí, arcade desconhecidão. Só no Japão, e você é um controle totalmente doido, uma bola assim, você vai rolando pois com é, o Sonic. É, o trackball, aquele famoso antigo trackball. Bom, mas vale a pena pra quem conseguir, me ensina aí que eu quero jogar esse jogo. Porque segundo informação, dá pra fazer esse jogo funcionar no MAME, só que ninguém sabe como configurar. No MAME, eu tenho vídeo no YouTube da galera jogando pra dois. Do MAME, mas a gente não conseguiu configurar o controle. Do MAME, a gente não conseguiu. Se alguém souber, dá a dica aí que eu quero jogar esse jogo e é muito maneiro o jogo. Foram esses nossos jogos exclusivos de arcade aí. Vamos lá para nossa leitura de e-mails e comentários. E-mails e comentários. Temos lá o comentário do Carlos Araldi. Pena que o Romulo saiu do elenco, mas mesmo assim o podcast ficou ótimo. Esse Old Coffee parece que tem muita coisa a agregar. Muita coisa a agregar. Porque, por exemplo... Não, então, eu cheguei a esconder ele, né? Aí eu falei assim, ah, que o Old Coffee, na atualidade, assim, ele é uma das pessoas que mais joga, assim, entre a gente, assim. Porque eu não vejo muito eu, o Cisne e o Kit jogando ou tanto. Ou seja, o Old Coffee é mais vagabundo e joga o dia joga todo. Joga pra caramba. Ou seja, então, é isso, mano. Ah, quem dera. E o Old também fala bastante, né? Ele ficou meio quieto nesse, porque primeira vez tá gravando, você só fica meio... tava de cara limpa. Agora que ele tá bêbado, ele vai falar pra caramba. É, aí agora o negócio é diferente. Obrigado pelo elogio aí. E vamos ver se eu fico até o próximo podcast aí, né? Não sei. Ah, a gente nunca sabe o dia de amanhã. É, até a gente não arrumar outro, você vai ficando. Era o que tinha, né? Era o que tava disponível online quando chamaram, aí vai esse mesmo. É o que tem pra hoje. Vamos ver se dá certo. Tivemos lá o comentário lá do camarada lá, o Danilo Street, né? O Romulo era um host presente e petista. Sempre será lembrado como Zangief. Pô, mano, Zangief era mó carismático. Também tivemos lá o comentário lá do Rogério Silva, né? Achei esse episódio bem legal. Ainda mais pra vocês falarem de jogos que quase nunca ou nunca são lembrados. Acho que é por isso que eu acompanho vocês, desde quando começaram. A forma com que vocês falam sobre todos os jogos, contando com suas experiências, são bem legais. E não posso deixar de dizer que sobre as mudanças no podcast, acho que assim como eu, todos que frequentam ou já frequentaram o Fórum SNK devem ter gostado e apoiado em muitas mudanças. Então, mas ele tá falando dos jogos aí, é. A gente tenta botar sempre um jogo meio diferente, assim, que a gente conhece, né, e... Que só você conhece, né, pra falar a verdade. Mas mesmo assim, mas eu já percebi que o Old entrou aí pra tentar falar também uns jogos, competir com o Cisne, assim, na obscuridade de jogo. Como assim? Isso se refere ao jogo que eu falei? É, o jogo que você falou nesse podcast. É, mas aí cada um tem um gosto, é, então, não tem jeito, mas cara, o Old, pelo jeito, entrou pra competir com o Cisne. Não sei não, hein. Acho que tu e ele tá páreo. Boot Hills e aquele. Compete com aquele. Touch of the Dead, meu senhor. Também tivemos lá um comentário lá do Burfire, né? Um dos macetes do NBA que eu nunca vi pessoalmente, mas já ouvi falar, foi que na versão arcade tinha código para escolher Scorpion, Sub-Zero e Raiden. Mas nunca soube se é verdade, já que nunca vi uma máquina dessa pessoalmente, mas sempre imaginei o Scorpion queimando a rede direto. E acho que o único game de Olimpíadas que eu curti foi um do Saturno, de Olimpíadas de Inverno, mas eu não faço nem ideia o nome dele. E já que citaram o game de celular, alguém aí jogou Swords of Sholan. Experimente. É um estilo Castlevania clássico, só que mais fácil. Eu joguei também, muito bom. Alguém não está acompanhando esse podcast? É isso que eu ia falar, foi o Guilty que falou desse jogo. Mas eu não sei se ele comentou no podcast. Ele comentou no podcast? Sim, que é o que eu tava jogando. Foi, então. É porque, ó, às vezes o cara esquece também. Já são 300 episódios já, vocês querem que o cara lembre também? Pô, dá um desconto. Então, mas ele falando lá dos truques lá do NBA, tinha esses truques sim, mas não é tipo o personagem. Aparecia tipo um jogador de basquete com a máscara assim, do Sub-Zero e um com a máscara do Scorpion. Ah, tinha, assim. Ah, e era jogador de basquete tá. normal. Pensei assim, que só... era o Scorpion mesmo, não, dando... Lá, um cara rebolada, de máscara, pá. Assim. Mas não tinha o Raider, não. Era só o Scorpions e o Sub-Zero que tinha. Pô, mas bacana. Mesmo assim, bacana. Tinha muitos. O NBA de antes tinha muitos desses baratos. Jogava lá com os presidentes, com os jogadores antigos, com times de época. Tinha é porque bacana. Era da Klein, né? Não era da Klein esse jogo? É, da Midway. Ah, então por isso que é essa fusão com Mortal Kombat. É, então. Tinha muito desses códigos. Também tinha um comentário lá do camarada Fitch, né? Passei o episódio inteiro esperando citarem Tiny Toon Olympics. Já tava procurando aqui no tópico porque não existia quando o Guilty finalmente citou. E boas-vindas ao Amiibo Old Call. Aê! Mais um aí que deu as boas-vindas. E ele falando aí do jogo de Olimpíadas, teve até intriga aí, porque o Cisne queria falar desse jogo, né? Só que o Guilty deu uma rasteira no... É, deu rasteira não, né? Dessa vez chegou ele foi primeiro, antecipou, né? Perdeu o Playboy, assim. E pra finalizar, tivemos lá o comentário do nosso camarada Emerson. Se houve golpe no podcast, então foi de sumô. O Cisne queria ser o único carioca. E quanto ao tema, os Jogos Olímpicos sempre deram a falsa impressão de que estamos com vários jogos, quando temos apenas um. O último que joguei foi Atlanta 98 de Mega Drive. E que voz de guria é essa que o último... Esse cara começou no PlayStation 2, quer nos enganar dizendo que jogou pois Atari? É. Pois é, que tira essa ondinha. Isso é culpa da edição. E que review de jogo eu fiz? O Corvo viajou na maionese de sexo. Mas não sou de conta, só não concordo com vocês. Gosto de jogos de tênis desde o Atari, até o Virtual Tennis 4 do PC, só não gosto de vôlei. Vi esse dos robôs, mas o vício de briga de rua nunca me deixou tentar. E hoje em dia só tem vôlei é isso aí mesmo, para que é quem é o de golf da vida. Pelo amor de Deus, pare de catar. E para finalizar, não acredito que não deixa, não falar de California Games. Eu ia falar. Mas você insistiu, California Games. Assim, levemente, mas... Mas a gente não... também não falou, porque a gente já falou desse jogo em um outro podcast. A gente deixou ele de lado. Não precisava também mais relembrar aquele jogo ruim de surf também, lá do California Games, né? Não, pois é, a gente fala que é ridículo agora, mas na nossa infância a gente jogou esse caralho pra cacete. Não tem como negar, não tem como negar. Mas então, mas a gente já comentou nele em outro jogo, você até explicou... Eu até expliquei o negócio de multiplayer, né? Que era o único multiplayer da Mega Drive. É, então. Né? E outra, ele comentando do Corvo, ele se enganou. Eu falei do Season que fez, que na hora que a gente começou a brincar, o Season falou assim, ah, é o Hermes, não sei. Aí o Guilt falou assim, zoando o Season, e aí eu emendei também já falando do Season, não é do Hermes que fez. Foi o próprio Season, aí ele se confundiu. Ele bugou. O Emerson buga às vezes contra. É normal dele, tradição, né? Tradição, né? Tem que mudar o nome dele pra Bug 2. Bug 2 já tem, pô, o jogo de Saturno. Não, mas aí ficou o nick dele. Não, mas aí tem que ser Bug 3. Então, mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 28, Jogos Quase Olímpicos 2016. E onde que esse povo pode encontrar a gente, mandar mensagem, comentar? Através do Facebook, NeoPlayer Podcast, através do Twitter, _, NeoPlayer _, através do nosso site, neoplayerpodcast.blogspot.com.br, através do YouTube, onde vocês encontram lá a jogatina NeoPlayer Podcast, e através do grupinho também do Facebook, que não vou nem mais falar, né? Que tá sem graça já, né? Cada dia mais crescendo. É igual a economia do país. Igual a economia do país, tá crescendo proporcional, é isso aí. Seguindo as tradições tradicionais do nosso tradicionalíssimo podcast, quem vai pedir o jogo pro Guilty Gear hoje é o Old Goff. Guilty, eu nunca joguei a série Dark Souls, aí se você puder resumir pra mim aí, pra ver se a gente cria coragem pra começar a jogar. O quão teimoso você é na vida. E pra finalizar essa bagaça, quem pede a música hoje sou eu, né? Eu vou pedir então a música de uma banda que chama Game Over, se não me engano são suecos. Eles se dedicam a fazer versões em cima de músicas de jogos, né? Que nem a que eu vou pedir é a Dick to Vencers, Street Fighter 2. Vamos curtir, vamos curtir. Botar aqui o strobo aqui na sala e vamos curtir. Beleza, então. Foi esse aí nosso episódio 29. E daqui 15 dias tem mais aí. Falou aí. Aê! andando na rua e passou um carro com aquela música assim, bonche, bonche, bom, bom, bom. Quem canta aquela música? Mano, um vídeo. Antigamente era As Meninas. Mano, quando, mano, aquele negócio. Você lembra a febre que foi essa música? Depois nunca mais ouvi falar nessa bagaça. Essa música é atemporal conhecendo o Brasil. Cara, eu nem. É. Eu fiquei até surpreso. Eu falei, maluco. Tem umas coisas que é só aqui no Brasil, né? Tipo, a música vem, o grupo, a pessoa aparece assim. Aí depois de um tempo some. Você nunca mais. Música de carnaval, né? Da Bahia, assim mesmo. É, de uma. Não, mas teve várias dessas coisas assim que era uma música. Elas duraram 2 ou 3 hits, se eu não me engano. Só lembro desse, assim, nem lembrava do nome. É que nem se lembra também aquela banda lá, é Virguloid, sei lá, cantava aquela, né? Essa banda. Virguloid. Andam mais. Acharam... Mas o Virguloid depois saiu. O Virguloid era. Virguloid ou era. Não era ele que era do Tijuana? Não sei. Eu sei que não, também eu só sei, conheço essa música. Um vídeo sobre. Um vídeo, bandas que só fizeram sucesso com uma música. Então, essa daí é só essa que eu conheço deles. Ah, não, né? Tinha Anastácia. Tia Anastácia. Ele era o antigo Tia Anastácia. Mas um cara ou todos os caras? Não, só o vocalista, eu acho. Eu fui no show dele no Rock in Rio na época. Nossa. Quando eu fui ver o ex, show ex lindo. Aí eles estavam lá. É animado, cara. Os caras são animados. Sabe que sim, às vezes confunde o nome das pessoas, né? É, eu tô ligado. Não, também, mas eu acho que era ele mesmo. Também tinha aquele grupo daquelas meninas lá. É Tia Anastácia! Aquelas meninas que fez Uji, se lembra também quando apareceu? Tinha até uma japonesa. Ah, Uji foi acabando naturalmente. A japonesinha lá, bonitinha lá. Tinha... Uji era bom, e depois de ver Record e fudeu com tudo. Era Record, bom? Não, SBT, era né? SBT bom? Foi e fudeu com tudo. Era bom? A série eu gostava mais do Bros. Bros. Você lembra do Bros? O Bros era maneiro. Não. Ah, o Bros não aguentou a pressão. O Bros não aguentou. Por quê? O que aconteceu com eles? É, eles que vinha dizendo, porque como o Ruge veio primeiro, aí os fãs, não, vocês têm que ser bons também. Ah. Aí eles ficaram com aquela cisma, não, que a gente não quer bom. É uma frescurada, né? Mas ele da não época. Teve nenhum hit assim de sucesso, que nem o Ruge, eu lembro daquela sereia. Porque o Bros é um. Tem que considerar que é um foco diferente. É. Aí o Bros também não aguentou a pressão de seguir uma forma diferente a cobrança dos fãs. Então, eu acho. Tem muita pressão. Ainda mais em comparação ao Ruge, né? É. Não. Mas aqui no Brasil sempre acontece isso. Vem umas coisas assim, aparece com uma, duas músicas, daqui a pouco já era. Você nunca mais vê falar. Mas igual Rebelde não teve igual. Rebelde, pô. Como não se. Teve a versão Record, porra. Teve a versão Record nem durou. Durou, cara. Mas não era da SBT isso aí? Era aquela garota roqueira. Hoje eu tô sem. Foi a primeira vez que eu vi a novela ser cancelada porque não tava tendo audiência. Mas não era da SBT o Rebelde? Sim, a versão mexicana. Mas aí não, o original, a Record fez. A Record fez uma versão brasileira. Nossa, essa mexicana. Destruiu tudo. Já destruiu. Como que também se fosse tão bom a versão original, né? Não, você olhava pra aquela versão e pensava, pô, é Malhação com menos orçamento. Eu prefiro a Spice Girls, é melhor. Porra, Spice Girls, né? Porra, você lembra? Viva Forever! Spice Girls era foda. E elas estão bonitando ainda, pô. Passou esses dias aí, então. Umas coroas já, mas tão enxuta. Se lembra, elas até tava fazendo. Elas até se juntaram pra fazer uns shows, aí o pessoal tava até achando que elas iam voltar de novo, mas. É, mano, elas voltaram. Vamos ver. Fizeram um show. O Backstreet Boys também, porra. Não, mas Backstreet Boys tá fazendo Backstreet show ainda. Back. Faz, até vem no Brasil sei, já várias sei. Vezes. Como é que o assunto veio parar pra tema de boy band, girl band, como é que pode essas coisas aí? Eu não sei lhe explicar, porque mesmo eu quando uso Skype as conversas às vezes andam pro outro lado. De gringo. É melhor que a turma do bairro, que tinha aqueles bonequinhos e tal. Turma do bairro? Ah, você lembra o de animaizinhos? Get along, get along. É essa porra, é a turma do bairro. Porra. Não, é a turma só. Só a turma. Tinha o bingo, era a turma. Eu gostava do gatinho esportista. Mas ele era muito metido a malandrão. Mas é essa parada mesmo, carioca. É, apesar que ele era mais legal do que aquele Alce, que era metido ao... Não, Alce era... Chato pra caramba, metido... E também aquela Dot também era mó chata. Ah, a Dot era desafio. Chorona pra caramba. Era fofo. Mas a turma era mó legal, né? Get along, gay, get along, gay. A turma era top. Era muito louco. Recomendo pra Mobile. Mobile, no pra caso. Pra Mobile. Tem até aquela musiquinha da propaganda mobile. Agora, que você viu que eles pegaram a musiquinha lá do... como que é? Do... Se remexe. Lá vem música. Não, I like a movie movie. Só que aí fizeram I like a mob mob. I like mob mob. Ah, o Fiat. É, então, só que aí o Cisne vem Ah, tá com o da hora. Mobile. I like mobile É, mobile. eu tô dando I like mexão. Fiat mobile deu mob. aí 300 I mil. like mobile mob. Eu não É, queria né? falar, não, mas já que você mencionou, vai. Não queria, mas já que você falou, né? É. Vai que. Ah, mas Manu Vai Gano, bom que, pra né? caramba. Uma dica minha aí do mobile, quem gosta. Aqui, daquela música da Tina Turner. Você jogou Mad Max? É um GTA no meio do nada. Não, fala aí o que você achou do jogo. Fala aí o que você achou do jogo. Tina Turner era top. Só não sei cantar. Eu não sei quem é mais sinistro cantando. Se é o Dissection ou é o Cisne, velho. Eu sei que tem ouvinte aí que deve estar tá tendo um infarto agora ouvindo vocês cantarem aí. Mano, isso Tipo aqui eu. é o carisma, mano. Vamos de Eu novo. sou o Pede toda hora. É porque eu não sei, eu não, a música eu não conheço, mas. Um cara que. Pessoal Eu acho que o cara que buga as coisas que pede. O povo em geral não sei disso, não.